galera, aqui é a Julia falando e estamos aqui com mais um tema bem marcante, nostálgico, que são os jogos que marcaram a gente. Achei fofo. Mano, eu fiquei... Não, foi sucinto, foi necessário. E aqui neste podcast temos nosso adorável José. Olá, criançada. Cara, eu não pensei numa frase. Eu não pensei numa frase. Tipo assim. Pega aquilo do meme. Eu gosto muito do Mario Verde. Nossa senhora. Mario Verde, tá porra. E nosso adorável e amigável Diego. Eu só queria dizer que Sonic é melhor que Mario. Treta. Nosso seduzente. Ai, mano, eu não sei, velho. Buguei. Seduzente eu curti. Nossa, meu seduzente Deus. Seduzente é foda. Agora tem que continuar. Arremata. Nosso adorável e seduzente Fred. You gotta pay for that power. E o nosso adorável estrelinha Fagner. Olha só porque eu falei. Você viu, né? A Júlia quase que ia mandar. Fagner, não vai dar não. Sai de casa, Fagner. Não vai dar, cara, velho. Os que mais, tipo, me marcaram foi, tipo, o Crash Bandicoot. Foi os três primeiros jogos, o Bash e o Nitro. Meu primeiro jogo foi o Mario Kart, mano, do Nintendo 64. E o Zelda do Nintendo 64. Meu primo jogava muito. Poxa, o primeiro que eu lembro que eu joguei na minha vida foi um jogo de Master System, o Alex Kidd in Miracle World, mano. Esse jogo é... Até hoje eu não consegui zerar, mesmo o emulador até hoje. Eu não consegui zerar esse maldito jogo do Master System, cara. Ele é famoso porque ele tem disputa de Jack and Paul. Porra, é do caralho. Muito foda. Cara, eu nunca joguei esse Alex Kidd, mas o meu primeiro videogame foi o Master System também. Porra, era qual? Com Sonic na memória? Eu acho que sim, eu não lembro, cara. É a Sonic Hedgehog, né? Aquele... Porque teve uma versão... Eu não lembro, o Master System 1 era um outro jogo da memória, o 2 era o Alex Kidd Miracle World e o... Caralho. Master System 3 era o Sonic, o primeiro Sonic. Eu nem lembro, eu acho que era esse do Sonic, porque eu joguei muito Sonic. O Sonic, que ele era, tipo, bem pequenininho e era meio azul claro. É porque assim, na época quando saiu pro Master System, tinha pro Mega Drive, que era com gráficos melhores, com som melhor, com cores melhores. Eu lembro que no Master System eu tive o 3 também, ele era meio desbotado, sabe? Não tinha os mesmos recursos que tinha no Mega Drive, que era um console mais potente na época. É isso aí. Só que eu tinha 3 jogos só de Master System. Eu acho que então que era o Sonic, que era da memória, aí eu tinha o Predador, o Altered Beast, aquele Welcome to... Quando começa. Segue aí rapidão que eu vou pegar. Eu tenho uma caixa de um jogo de Master System que eu quero ler a sinopse pra vocês, mano. Segue o baile aí, rapidão. Vai falando aí, rapidinho. Na verdade, o primeiro jogo mesmo que eu joguei não foi no Nintendo 64. Foi em um videogame da Sega Portátil, que era o Game Gear. Meu pai jogava muito Indiana Jones e minha mãe jogava um negocinho lá que era tipo umas pedras assim que, sabe? Tipo Candy Crush. Cara, Game Gear. Meu primeiro jogo, que foi o jogo que marcou mesmo, pra mim, marcou gerações e que marcou a minha entrada no mundo dos videogames, foi Mortal Kombat, franquia Mortal Kombat. Mortal Kombat! Mortal Kombat foi o primeiro... A famosa música de academia, né? Cara, anos 90 era essa música. O cara usava para tudo. Cara, o primeiro... Esse Mortal Kombat, o primeiro que agora eu acho que eles não são mais produzidos, mas o primeiro era produzido pela Midway Games. E o primeiro Mortal Kombat foi o que saiu em 92, foi o primeiro... Tinha o nome só de Mortal Kombat, né? Ele era um jogo que revolucionava, porque ele trazia um estilo diferente de luta, né? Até então você tinha o Street Fighter de 91. Na verdade, o Street Fighter de 87, primeiro, o segundo é de 91. E quando o Mortal Kombat saiu, a gente pensou que era meio que uma estratégia da Midway para imitar a Capcom. imitar, assim, tipo, querer lançar sua própria franquia de jogos. Peraí, Fred, qual que é o nome da empresa? Capcom. A Capcom. Pode. É que, cara, é a única pessoa que eu vejo puxando esse sotaque britânico pra falar Capcom, tá ligado? Capcom. Cara, o Fred é um lord inglês. É só isso que eu tenho pra falar. Todo mundo achava que Mortal Kombat ia ser só uma imitação de Street Fighter. E, na verdade, ele trouxe um sistema de jogabilidade completamente diferente, né? O primeiro Mortal Kombat saiu para Super Nintendo em 92. Ele introduziu uma série de aspectos completamente diferentes, como, por exemplo, o esquema de controle de 5 botões, né? Que você podia fazer uma somatória de... Você podia fazer combos que em Street Fighter não existiam, com os botões de soco e chute. E também a questão de finalização, porque até então você estava acostumado com o Street Fighter, que você batia no inimigo, no oponente, o máximo que acontecia é que o cara ficava meio zonzo, com aquelas estrelinhas na cabeça. Em Street Fighter você podia finalizar o cara com o famoso Fatality. Fatality. Fatality. Finish him. Hoje eu tô só na sonoplastia aqui. Cara, era sensacional. Isso era super inovador. Outro detalhe que inovou bastante no primeiro Mortal Kombat 92, que foi assim, um jogo que me marcou, foi o sistema de sangue, né? Que o jogo era muito violento. Você matava um personagem, quando você dava o fatality no outro personagem, ele explodia tipo uns 1000 esqueletos, né? Tipo, uma pessoa só tinha 4 ou 5 fêmur. Então era muito louco, cara. Tinha um fatality do Johnny Cage, que você fazia um esquema pra arrancar mais de uma cabeça. Eu lembro de ver os caras fazerem isso no fliperama. Meu, eu peguei a parte recente do Mortal Kombat. Mais na frente, eu vou até citar essa questão de bugs no Mortal Kombat, que eu descobri vários. E assim, Mortal Kombat, o primeiro de 92, cara, me marcou porque trouxe um sistema de jogabilidade completamente diferente, e foi ele que fez com que eu ficasse conhecido como The God of Mortal Kombat. Eita, que autoestima da porra, hein, velho? Nossa. Eu queria aproveitar que você falou do Mortal Kombat. Eu lembro que tem aquele personagem, que eu acho que só aparece no 3 ou naquelas versões mais recentes, que é o Air Mac. Que ele, na verdade, era um erro que dava nos fliperamas do Mortal Kombat aparecer esse nome, e a galera ficava especulando que era um personagem do jogo, mas era um erro. Sim. Aí eu acho que no 3 Ultimate, alguma coisa assim, eles fizeram o Air Mac, aí criaram o personagem baseado nesse erro. Inclusive, deixa então eu falar de toda a franquia aqui. Ermac é o Sub-Zero vermelho, né? Isso, cara. Nos primeiros, né, não tinha nenhuma diferença além da cor, cara. Era exatamente tudo poderes, só pela cor. Os poderes são diferentes também. Sim, não, sim. Mas a roupa não mandava porra nenhuma. Então, tô aqui. O design dos personagens. Mas a roupa. No Mortal Kombat, o 9. Mas antigamente eram clãs, cara. Tipo, o Sub-Zero era o clã do gelo, o Scorpion. Tinha o vermelho, o verde, azul, fala, amarelo. Eu sou o especialista em Mortal Kombat, deixa eu falar. Eita, acabou. Fala então, fodão. Eu só queria cortar o Fred pra fazer uma referência antes que eu esqueça. Já que a gente falou de Mortal Kombat, vale lembrar o glorioso funk do Mortal Kombat, cara. Ah, sim. Esse é clássico. Mario Kart. Até que virei macho e comprei Mortal Kombat. Escolhi o Liu Kang, soltei fogo pela mão. Depois foi Kung Lao, lançador de chapelão. Cara, e eu sempre escolhi o Sub-Zero quando eu jogava no fliperama, cara. Então eu me identifico com essa canção, cara. Eu escolhia sempre o Sub-Zero, velho. Ele é o mais da hora. Eu vou falar de toda a franquia aqui, porque eu não posso falar só de um jogo do Mortal Kombat. Cara, a gente vai fazer esse cast realmente. porque, cara, tipo assim, das pessoas que falam, eu sou especialista em Mortal Kombat, vou te contar a história. Cara, de todas as vezes que eu ouvi isso, a pessoa falava uma história e eu falava, puta que pariu, que merda, cara. Quem fez essa bosta? Orra, Fred. Sentiu a responsabilidade agora? Sentiu a responsabilidade? Fala aí. Você vai falar dos 20 Mortal Kombat que existem? Mas eu posso sério? Falar, vocês não deixam cara, falar. Cara, 20? Ah, tem um monte, pô. Não, tem tipo o Shaolin Monk, Sub-Zero não sei das quantas. Nossa, cara, que mais tem a Mortal Kombat? Não, cara, pelo que... Eu posso falar? Cala a boca! Eu vou falar dos aspectos técnicos do jogo. Aí não vou contar a história. Não é história sobre Mortal Kombat. A história, na verdade, do Mortal Kombat, você não presta atenção. Você mais joga do que você presta atenção. Cara, na boa, os Mortal Kombat que eu joguei, não tinha essas paradas de história não, tá ligado? Era só escolhe o hominho aí e bate. Não, mas é, cara, tem história. Eu joguei o 9 e joguei o outro, só que o outro foi não, tipo na casa de amigo. Não cheguei a jogar uma história. A história de Mortal Kombat é muito complexa, e nem eu lembro de toda a história, que tem muito personagem. Então, cara, pra mim a história que vale é aquela que estavam fazendo curtas uma época. Vocês lembram disso? Sim, série saiu. Bem real. Era muito não, bom, cara, aqueles curtas. A história, aquele curta, ele é legal, mas ele não se equipara à série clássica do Kung Lao. Outworld. Os filmes você tá falando? Não, a série clássica do Outworld, do Kung Lao, dos anos 90, que tinha o Cyro. Vocês não lembram dessa série? Putz, o Kung Lao não. Não é aquele japonesinho chato pra caralho? Não. É o que usa o chapéu lá, aquele chapéu que corta tudo. Ah, ele é... você quer o outro lá, tipo, chato pra cacete, que fica... É o Liu Kang. Não, deixa eu falar, tá vendo? Olha só. Não, é que pelo assim... Fred, cortando você de novo, desculpa. Pelo que eu tô vendo na história, tinha um Mortal Kombat de Play 2, que eu esqueci o nome, que ele teria ligação com o 9 e o 9 teria ligação com o 10. Não, todos eles são ligados, desde o primeiro. Todos são ligados. A história... Mas você percebe que começa tudo de novo. Não, é porque o Raiden, ele destruiu... Aí a gente ia entrar na questão da história, mas é porque... Eu vou resumir. O Raiden, ele ficou contaminado pela energia escura que tinha vindo do futuro, que ele tinha se tornado Dark, e ele mandou a energia pro passado para que ele pudesse refazer todo o Mortal Kombat e ganhar, evitando ele ser contaminado pela aquela energia do mal, que ele tinha se convertido... Vem cá. Nos filmes, essa parte que ele corta o cabelo... Nossa, cara, como é que chama esse filme, o Mortal Kombat 2? O... Aniquilação. Nossa, Aniquilação. Esse filme é um lixo, puta, cara. Meu Deus, velho. Cara. Mas todos eles são ruins. Não, o primeiro é legal. O 1 assisto pela nostalgia, tá ligado? O 1 é maneiro pela nostalgia. Não é um filme bom. O 1 que tem aquela música, você... né? É do 1 que tem a música. Cara, vai virar podcast Mortal Kombat. Vocês não vão deixar eu falar dos jogos que me marcaram. Fala de Mortal Kombat aí então, pô. Não é tu que é o fodão de Mortal Kombat. Eu tô tentando falar aqui 30 minutos. Tô tentando falar do Mortal Kombat. Só vão ser citados os jogos de Mortal Kombat que eu joguei na primeira geração. Os jogos que me marcaram. Claro que a geração PlayStation 2 não vou citar os jogos da geração PlayStation 2. Então, mano, então, eu nem sabia, rapaz, que ia Mortal Kombat 9, velho. Isso porque já tá no 10, cara. Caralho. Mas deixa o Fred falar. Deixa ele se manifestar aí. Quando vocês estiverem prontos, eu posso... Eu tô em silêncio. A gente tá pronto, Fred. Eu tinha parado no primeiro jogo, Mortal Kombat, que revolucionou, de 92, revolucionou a indústria dos jogos de luta, de arcade, porque trouxe uma ênfase mais adulta, porque até então Street Fighter era o que tinha de referência de jogo de luta, e não tinha sangue, não tinha muita coisa. Era só porrada, e no final o personagem caía tonto. E Mortal Kombat trouxe toda essa agressividade. E em 93, o jogo fez tanto sucesso, né, com integração de personagens, que ele utilizava uma técnica de captura de movimentos, que era completamente nova. E ele fez tanto sucesso que o Ed Boon e John Tobias lançaram em 93 o Mortal Kombat 2 para Super Nintendo, que trazia todos os personagens do anterior e um pouco melhor as técnicas, tanto no quesito de lutas, né, na jogabilidade, quanto na imagem dos personagens, né? Eles eram mais bem renderizados. Em 95, eles lançaram o 3, Mortal Kombat 3, inserindo personagens diferentes, só que basicamente quase que a mesma coisa. Aí quando foi em 96, eles finalmente reuniram todos esses personagens no Ultimate Mortal Kombat, que eu lembro que foi um dos jogos que mais me marcou, porque eles pegaram no Ultimate Mortal Kombat, saiu pra Super Nintendo e eu acho que, se eu não me engano, também pra... Mega Drive? Formas, né, cara? Acho que Mega Drive também, sabe? Mega tinha Mega Drive. Pro as arcades e tal. Na verdade, ele saiu pra várias plataformas, né? Mas eu joguei no Super Nintendo. Então, o Ultimate Mortal Kombat, que foi lançado em 96, ele reunia todos os outros personagens, do 3, do 2 e do 1, todos em um único jogo. Então, tipo, por exemplo, nesse, só que ele acrescentava mais, entendeu? Então, no Mortal Kombat Ultimate, eles acrescentaram a Jade, o Scorpion, a Kitana, a Reptile, e finalmente o Smoke, né? Finalmente você podia escolher ele sem precisar fazer o código. Você tinha que fazer no 3 para poder desbloquear ele. Aí no Ultimate você escolhia ele sem precisar fazer o código. E era uma porrada de personagem completamente novo e uma jogabilidade não, nova. Não, ô Fred, posso corrigir? Sim. Não é o Smoke, não. É o Noob Saibot, que é a sombra. Não, é o Smoke mesmo. É o Smoke. O Noob Saibot é outro personagem. É, o noob. Mas, na verdade, o noob, na verdade, seria o Sub-Zero. É, alguma coisa assim, ele todo preto, tal, tá? Lembro, eu jogava bem. O noob, ele foi meio que ressuscitado. O Sub-Zero atual, né, ele é o irmão mais novo do Sub-Zero antigo. Daí esse Sub-Zero antigo morreu e acho que você não me engano. E o nome dele não é Sub-Zero. O nome dele não é Sub-Zero, é outro nome. Mas quando eu coloco o cursor no hominho, fala Sub-Zero. Ele adotou o nome de Zero pra fazer homenagem ao irmão dele que tinha morrido. Não, eu acho que a gente não pode entrar na história porque ela é muito densa, então a gente ia se estender demais. A questão é a seguinte, realmente o Sub-Zero, como a Júlia tava falando, o Sub-Zero que morreu era, se eu não me engano, era o Bin-Han, né, que era irmão do Sub-Zero, que era o mais velho que morreu. E aí, ele, depois de morto, foi feito uma magia lá e transformaram ele no Noob Saibot. Mas enfim, whatever. Aliás, uma curiosidade, Noob Saibot nada mais é do que os sobrenomes do Ed Boon e do John Tobias ao contrário, né? A maneira que eles acharam de colocar um easter egg dentro do jogo. Se você pegar o sobrenome deles e colocar ao contrário, dá Noob Saibot. Então o que acontece? No Ultimate Mortal Kombat, você tinha esses personagens aí e, cara, era muito bom, porque finalmente você tinha todos eles lutando. Sabe, você podia colocar todos os personagens lutando entre si e tinha novos. Foi incrementado uma parada que não tinha nos outros Mortal Kombat, que é o famoso Brutality. Lembro. Foi tipo incrementado. Babality, o Friendship, que eram bem legais também. Inclusive surgiu também o Friendship, o Bebalance e outros brincadeiras. Mas o que marcou mesmo foi o Brutality. Inclusive só ficou mesmo no Ultimate, né? Não foi pros outros Mortal Kombat. Cara, esse aí foi um dos que mais me marcou. E aí depois, em 96, surgiu pra PlayStation 1 e Nintendo 64 o Mortal Kombat Trilogy, que no caso reunia todos os outros Mortal Kombat, né? Ele trazia elementos dos jogos anteriores, personagens e todos os chefões secretos. Esse aqui tem um detalhe, né? Que ele trazia todos os personagens anteriores dos outros jogos, inclusive cenários e tudo. E ele trazia os personagens secretos que você não podia jogar nos outros, ele trazia desbloqueados nele. Inclusive os chefões. Você podia jogar com os chefões no Mortal Kombat Trilogy. Só que uma coisa que eu não gostei muito do Trilogy é que ele era mais travado, né? A jogabilidade era um pouco mais travada. Eu achava a jogabilidade do Ultimate melhor. Os golpes e tudo fluíam com mais naturalidade. É uma questão técnica mesmo. E depois de 96, o personagem... O Mortal Kombat fez tanto sucesso e um dos personagens mais, assim, de maior sucesso era o Sub-Zero, até porque é o melhor personagem, né? Ele fez tanto sucesso que ele ganhou um jogo próprio, que foi o Mortal Kombat Mythology Sub-Zero para PlayStation e Nintendo 64 também, que ele era meio que uma mistura de beat'em up com RPG, porque você ia passando de fase, batendo nos inimigos. Mas você ia... E uma bosta, diga-se de passagem. Mas você ia entrando o personagem. Não, o jogo era muito bom. Eu joguei esse jogo, cara. Eu concordo. Esse jogo era bem legal, cara. Eu cheguei a jogar. Ah, cara, não. Eu não consegui, cara. Meu sabe, Deus. O José, isso é a amargura do José. Porque o jogo o José é garoto, bom. É garoto. Cara, esse jogo era muito bom. Ele era muito difícil, claro. Não era pra menininha, assim, entendeu? Mas o jogo era espetacular porque você tinha todos os mesmos golpes que você tinha do Sub-Zero no clássico. Mesmo no Mortal Kombat, só que aplicado um ambiente 2D que você podia beat'em up, né? Que você podia ir e voltar de cenário para cenário. Era muito divertido. E eu não vou me alongar muito, porque eu quero citar aqui todos os jogos que me marcaram, né? Eu fiz a listinha aqui dos jogos. E indo para 97, também em 97, surgiu o Mortal Kombat 4, que foi para PlayStation, foi o primeiro já para PlayStation mesmo, que já trazia um visual completamente diferente, né? Que era 3D, que é esse visual que a gente está acostumado hoje. E naquela época, claro, né, eu jogando recentemente ele, inclusive para gravar o podcast, cara, na época era muito bonito o visual dos personagens, e eu lembro que quando eu migrei do Mortal Kombat Trilogy pro Mortal Kombat 4, eu falei, caralho, que mudança, cara, porque agora os personagens são reais demais. E recentemente... Cara, eu vou te falar que, tipo assim... incríveis, né? Eu, como sou uma pessoa mais nova, minha jornada como gamer é bem mais recente. E, tipo assim, cara, uma coisa que me incomoda muito nesse Mortal Kombat 4, cara, é que parece que todos os personagens têm mal de Parkinson, cara. Caralho, por quê? Sério, o jeito que eles são animados, cara, eles andam todos tremidos, tá ligado? Tipo assim... Porra, cara... Não é nem o cenário low poly, tá ligado? O que me incomoda muito. O que me incomoda mesmo é a animação, cara, dos homens. Mas sabe o que é? Sabe o que é, Jesse? Isso aí É porque tu é um garoto criado a ovo de pera. Ovo de pera. A leite de pera. Leite de pera é muito bom. Porque eu joguei quando era moleque ainda. Então os gráficos pra época eram reais praticamente. Você não conseguia ver essa diferença. Porque hoje você tem referência, você tem referencial. Você vai jogar um jogo de... Você vai jogar Mortal Kombat 4, você tá com um Mortal Kombat 10 na cabeça. Então você vai olhar e falar, pô, tá uma merda. Mas na época você não tinha referencial. Eu lembro até que eu jogava ele, né? E eu lembro de ter passado no Fantástico uma matéria sobre jogos ultraviolentos. Aí passou o Mortal Kombat 4 mostrando. É, e até na matéria falando, os jogos estão cada vez mais realistas e ultraviolentos. Será que eles levam as crianças a se tornarem violentas? Tá, fala, olha, mas eu vou dizer bom. Que jogo assim. Realista... Tipo assim, você chegou estressado do trabalho ou da faculdade, você vai jogar, mano, você desconta tudo no jogo. Não quer dizer que você vai fazer isso na vida real. É, isso aí é outra questão que a gente tem que... O que deixa uma pessoa violenta é a porra da internet. Você está jogando alguma partida muito séria. Mas os jogos podem influenciar algumas atitudes, sim. Isso é fato. Ele pode influenciar tanto pro bem quanto pro mal. Não, sim. Os jogos podem influenciar. Cara, os jogos podem influenciar assim como filmes podem influenciar, exato, assim como músicas podem influenciar, qualquer obra pode influenciar. Mas assim como pai e mãe. Pro lado bom e pro lado ruim, né? Mas você pensa assim, você já viu algum, tipo, todo mundo coloca culpa em jogo, mas não foi realmente coisa de jogo que fez a criança fazer aquilo? É, em 99 surgiu, foi lançado o Mortal Kombat Gold pra Dreamcast, que era a mesma coisa do 4. Na verdade... A história continuava do 4, né? Porque no 4 a Kitana tinha sido presa e tal, até aquela coisa. E aí a história continua. E o gráfico também é muito parecido. Só que esse tem uma diferença, né? Que ele, apesar de ele ter a mesma jogabilidade, continuar a história, e ter a mesma qualidade técnica, ele teve, acho que 6 ou 7 personagens inseridos novos, né? O Kung Lao, o Sekto, a Milena, o Baraka, a Kitana, o Cyrex e o Sub-Zero, que foram inseridos dentro dele. E, só que assim, é completamente igual ao 4. Só que com mais personagens. Esse foi lançado para Dreamcast. E finalmente, né, para terminar a lista, eu vou citar um aqui que não me marcou. Só que eu tenho que citar, porque para fechar a lista de jogos clássicos até os anos 2000, é o Mortal Kombat Special Forces, né? Que foi para PlayStation. Foi para PlayStation plataforma, lançado em 2000. Que é tipo um beat'em up também, que eles tentaram imitar o Sub-Zero lá do Sub-Zero Mythologies, mas ficou uma merda. O jogo é completamente. É uma merda. Ele é com ele é com... Como é que é o nome do cara lá que tem? Eu esqueci agora dos braços metálicos, cara. Jax. É com o Jax. Jax. Tinha o Nintendo, jogava aqui em casa. Caralho, ô Fred, é sério que você jogou esses Mortal Kombat de tudo, cara? Sim, eu era conhecido como The God of Mortal Kombat. Cara, é por isso que corrigiam ele. Olha só, chamam ele de The God of Mortal Kombat, tá ligado? Com esse sotaque, velho. Tipo, cara, assim, nem pra falar, nem pra mandar um do Good of War, tá ligado? Um bom de guerra. God of Mortal Kombat. Bond da guerra. Fred, como diria meu colega de podcast, Bruno Reis, ele diria pra você a respeito desse The God of Mortal Kombat, seria, coloca no seu currículo que você é o deus do Mortal Kombat, velho. Só pra zoar. Já tá. Boa. Uma vez eu derrotei um amigo meu lutando só com uma mão. Histórias de pescador do Mortal Kombat. Falou, beleza. E o nome desse amigo era ninguém menos que Albert Einstein. Mano, eu ia perguntar, eu não sei se vocês lembram, tinha um jogo do Sonic, não sei, acho que era o Sega Saturno, que era de corrida também, esqueci o nome dele. É tipo um Sonic Kart? Tem um que é recente. Tem um recente, mas esse daí é o antigo. É, alguma não, coisa assim, José falou. Mas esse daí não é tão novo. Eu tô falando do Sega Saturno. Nossa, tinha do Sega Saturno um jogo de corrida do Sonic? Nossa, velho. Não conheço, não. Tinha até o Rayman pro pega só turno. Você puxou o Sonic, eu queria falar um pouco deste jogo maravilhoso, mas eu queria falar especificamente do Sonic 2, que nós temos o Sonic Super Saiyajin, cara. Vocês conhecem essa do Sonic Super Saiyajin? Ah, que ele ficou mais escuro, não foi? Não, que ele fica dourado. No Sonic 2, quando ele reúne. Ele reúne as esmeraldas do caos e tal. Nunca consegui fazer essas merda. Não, mas tinha código. Tinha uns códigos que você podia fazer sem precisar coletar as esmeraldas e tal. E ele ficava invulnerável, super rápido, cara. Era muito maneiro, velho. O Sonic 2 não é o Sonic 2. É tipo o Mario. Hedgehog. É quando o Mario pega aquela estrelinha. Não, Hedgehog todos são Hedgehog. Todos são Sonic. É que, tipo assim, o Hedgehog é o primeiro, né? O Sonic da Hedgehog. E esse Sonic que eu joguei. Daí depois veio o Sonic 2, Sonic 3. Não, o 2. É, o 2 tinha. Eles colocaram o Tails, que era aquele personagem que ia te acompanhando. Então eu joguei o Tails era legal quando você ficava pulando com ele, ficava voando. É, ele ficava com o rabo estilo pirocóptero, né? Esse mesmo. Cara, era muito legal esse jogo. Assim, esses dias. Eu lembro de uma história, não sei se ela é real, que o Michael Jackson chegou a compor algumas músicas, eu acho que pro primeiro jogo, mas em função do escândalo sexual lá que ele se meteu lá, a princípio parece que eles tiraram as músicas que o Michael Jackson. Vamos falar sobre o jogo do Michael Jackson, gente. Moonwalker. Esse jogo é maneiro. Cara, esse jogo era muito foda. Esse jogo era muito da hora. Você tacava as moedinhas. Cara, meu Deus. Mas a versão dele de fliperama era melhor do que a do Mega Drive. Era muito foda no fliperama, cara. Era muito foda. Por causa que tipo assim, esse jogo foi inspirado no filme, né? Daquele do Michael Jackson. Sim, Mas eu nunca esqueço daquela cena. O filme é muito louco, por sinal. É, o filme é muito legal, cara. Ele fez aquela cena que ele taca a moeda assim. Começa a tocar Smooth Criminal, cara. Mega Drive também, né? Sim, tinha pro Mega Drive e pro Master System. Mas, cara, o melhor era no fliperama, que eu lembro que tinha uma hora que você fazia, acho que era tipo um especial, aparecia vários Michael Jacksons com aquele terninho coloridos, tinha o branco, o vermelho, eles começavam a, tipo, fazer uma coreografia, acho que pra atacar o adversário, cara, era muito foda do fliperama. Não, né? Tipo assim, tinha um negócio que você começava a fazer uns combos, tá ligado? Você começava a dançar e os inimigos te acompanhavam, tá ligado? Porque é isso que eles fazem quando vem alguém dançando, eles começam a acompanhar. Sim. E eles dançam até morrer, tá ligado? Vale citar Bire, né, cara? Bire, que os caras da gangue vão sair na porrada, o Michael aparece cantando Bire, Bire. E os caras são possuídos pelo ritmo ragatanga, cara, e começa. Cara, excelente, cara. Michael Jackson merecia um cast. Tipo assim, quando a gente tem essas discussões, sabe? Ah, será que jogos geram violência? Eu mando Michael Jackson, cara, que é um jogo aí educativo, ensinando as crianças a lidar com seus problemas, não com violência. Com expressões artísticas. Exatamente, cara. Boom. Puta crítica social foda. Puta crítica social foda, cara. Eu vou citar aqui um outro jogo que esse aqui. Caraca, a gente não tá seguindo ordem nenhuma, né? Quer ver? Não tem ordem. Mano, quer ver que é o jogo da Playboy, cara? Não, fala o jogo e desenvolve. Não, mas manda aí, Fred. Eu vou citar aqui um jogo que foi um jogo que foi lançado em 2000, que inclusive tem até uma história interessante quando eu conheci esse jogo, que foi quando eu comprei o meu primeiro PlayStation, né? Acho que foi em 99, eu acho. PlayStation 1. E a história foi engraçada porque quando você comprava o PlayStation, ele vinha com um CD com vários jogos. E aí, cara, eu coloquei um desses jogos e era o Homem-Aranha. Porra, cara, aí sim. E aí eu coloquei o jogo do Homem-Aranha e eu toda vez que passava da primeira fase, voltava. E aí eu não entendia por que que voltava. Aí eu ficava, caraca, mas eu tô fazendo tudo certo, por que que tá voltando essa fase? Até que eu fui entender que, na verdade... Era uma demo. É, o CD que veio era uma demo e só tinha a primeira fase. Né? Aí eu comprei o jogo completo, né? A versão full do Homem-Aranha. E, cara, foi um dos melhores jogos pra PlayStation que eu já joguei, do Homem-Aranha. Porque tinha vários elementos lá, inclusive pra quem é nerdão e fã de Homem-Aranha, pra quem cresceu lendo Homem-Aranha como eu, tinha muitas referências dos quadrinhos lá. Inclusive... Eu consegui colecionar todas as histórias em quadrinhos que tinha no jogo, porque, eu não sei, quem jogou o jogo vai saber agora, que tá ouvindo, que eles deixavam várias histórias em quadrinhos clássicas do Homem-Aranha distribuídas pelo cenário. Você tinha que achar essas histórias em quadrinhos, e quando você achava elas iam pra galeria e você podia ver. Então, eu colecionei tudo e consegui, eu platinei o jogo. Na época não existia ainda o conceito de platinar, né? Esse conceito veio aí na Play Store. mas é o que a gente poderia chamar de, na época, de platinar. O jogo, ele era, obviamente, um jogo de 2000, então os personagens eram todos poligonais, só que pra época era completamente, era algo assim, um até absurdo, era real. Nossa, era real. Cara, tudo muito real, cara. Eu tenho um jogo nas minhas mãos, um jogo do Master System, que é do Homem-Aranha e o Retorno do Sexteto Sinistro. Acontece, esse jogo é uma merda aqui pro Master System, só que, cara, a sinopse que consta aqui na caixa do cartucho é a melhor sinopse de um jogo da história. Gostaria de ler pra vocês, se vocês me permitem. Por favor, ó, vamos lá. Tá aqui, Dr. Octopus não desiste mesmo, né? Em sua ambição desenfreada de dominar o mundo, ele reuniu um time de vilões como há muito não se via. Quem são? Os Seis Sinistros. E para impedi-los, diretamente dos quadrinhos, o Homem-Aranha. Aí vem a melhor parte, que é a seguinte. Para atrair o nosso herói, os Seis Sinistros saíram cantando pelo mundo, abre aspas. Homem-Aranha, Homem-Aranha. Nunca bate, só apanha. Fecha aspas. Agora vem a melhor parte. Caralho, cara, não, isso não, é não, sério. Isso é sério. É real. Eu tiro uma foto pra você ver. Sim, tá na minha mão aqui, ó, o barulho, ó. E continua. Não, melhor é. Saíram pelo mundo, cantando que Homem-Aranha só apanha. Humilhado perante a sociedade, o pacato repórter Peter Parker vestiu novamente suas roupas especiais e voltou ativa nesse incrível cartucho. Cara, para e pensa, Homem-Aranha, os caras saíram cantando uma música boçal pelo mundo e ele foi humilhado, cara. Cara, eu juro, eu tenho essa caixa na minha mão, eu tiro uma foto. O mais surpreendente de tudo é você ter essa caixa aí ainda. Só, eu tenho, só uma coisa, a única reação possível. Palmas, né, cara, pra quem escreveu isso aqui. Afinal de contas, quem escreveu essa história foi o Stan Lee? Cara, não, o melhor é humilhado. Os caras cantam uma música boçal e o Peter Parker é humilhado em função disso, cara, é genial. Porque é isso que o vilão faz, sabe? Tipo assim, vai matar criança? Não, pô, deixa as crianças em paz, né? Vão sair cantando uma música estúpida por aí. Posso falar? Fale, por favor. Você falou de Homem-Aranha, me lembrou do Homem-Aranha de Play 1, que você jogava teia no céu. Mas não era isso que eu tô falando, eu acabei de falar. Não, Homem-Aranha 2, eu acho. Não, é o 1 e o 2, se eu não me engano, eram assim. Mas era inspirado no filme do Homem-Aranha, esse jogo, Fred, Júlia? Não era. Esse primeiro não, Homem-Aranha. Não. Esse que o Fred falou, não. Então, o segundo, se eu não me engano, era mais ou menos. Não, eu joguei todos os jogos do Homem-Aranha, do PlayStation 1 e 2. Os jogos do PlayStation 1 são muito superiores ao do 2, cara, porque funcionava assim. No PlayStation 1, você não tinha capacidade gráfica, né? Nem gráfica, nem de... Como é que chama a capacidade de processo de criação de jogabilidade? Como é que é? A engine. Você não tinha como criar uma cidade inteira. Então, qual a desculpa que os programadores encontraram? O Dr. Octopus, que era também o vilão desse jogo, né? Ele espalhava uma nuvem, uma névoa por toda a cidade. E se eu não me engano, eu posso estar enganado, o ouvinte que estiver ouvindo agora, se quiser me corrigir, fique à vontade. Mas se eu não me engano, ele espalhava uma névoa. E essa névoa transformava as pessoas em lagarto, uma parada assim. E tipo, o Homem-Aranha, ele tinha que ficar sempre acima dos prédios, ele não podia cair na cidade. Então, por que isso? Porque você andava na cidade, mas você nunca podia pisar na rua. Então, dessa forma, eles só precisavam renderizar o quê? O topo dos prédios, olha que genial. E, na verdade, tem uma fase no 2 que ele fica na... Ele tem então, a parte da lá. Rua. Eu vou chegar aí. Então, o que acontece? No 2, o mais engraçado é que no 1, o Homem-Aranha derrota o Dr. Octopus. E no 2, tem a mesma névoa. E eles encontram outra justificativa para a névoa, que eu agora não tô lembrado. E só tem uma única fase em que ele está em um... Tem um bairro de Nova York lá, que não tem ninguém, inclusive, na rua, não tem carro, não tem nada, e que você pode andar pela rua. Só única fase, um único bairro. Mas, assim, era muito, muito tosco a animação e tudo, mas era muito bom, cara. Você tem que ser não pode ser anacrônico, né? Você tem que analisar de acordo com a época. E, para a época, a jogabilidade, os gráficos eram excelentes. Hoje, obviamente, fica bem... Hoje, esse gráfico é tipo Minecraft, uma bosta, hoje em dia. Não, o gráfico era bem limitado mesmo, mas é emocionante ainda. Cara, tinha outros jogos também, mano. Eu tô tentando lembrar um. Play 1? Do Play 1, eu não sei se vocês jogaram. É, Medieval. Ah, sim, não conheço. Não conheço também. Medieval. É, eu acho que é. Eu joguei o 2 só, no caso. Mano, o jogo era muito bom, cara. Você não tinha espada, você... Tipo assim, história é tipo... É de um guerreiro. se não me engano. E, tipo, tem um livro lá. E meio que ressuscitou ele. Então, tipo, ele tinha um olho só, a caveirinha dele, e era isso. Olha, eu gostaria de dizer aqui que assim que foi lançado o PlayStation 1, tinha muito aquela... Eu não sei se por aí tinha isso, mas aqui tinha muito aquela questão de locadoras, onde a meninada ia pra jogar. Não, aqui já... Quando eu peguei o Play 1, aqui era piratão mesmo. Não, mas eu peguei essa fase que o Fred falou, de você ir na locadora e pagar pra jogar, sei lá, meia hora um jogo, sei lá, no Sega Saturn. Rapaz, eu pagava pra jogar Super Nintendo em locadora, 50 centavos. Sim, meia hora. Sim. Cara, eu nunca paguei essas coisas, mano. Hoje em dia ainda tem, entendeu? Cara, e tipo assim, aqui, os negros nem chegavam a pagar, tá ligado? Só jogava um e ficava, tipo assim, uma roda de uns 5 em volta, só trocando ideia e assistindo o cara jogar, tá ligado? Tipo assim, falando... Quando a gente ia jogar Metal Slug lá de Play, cara, e ficava aquela roda de gente em volta assim. Porra, putz, pode ver. O Metal Slug era uma maravilha, cara. Joga de dois, então... Eu tive locadora, né? Então eu... Peraí, você teve uma locadora? Sim, eu tive de videogame. Cara, você é velho mesmo, hein? Caramba. Fred tem o quê? 40 já, Fred? Fred, te chamaram de múmia. Quantos anos você tem mesmo, Fred? Tenho 31. Peraí, eu sou mais velho que você e você teve uma locadora. Não, peraí, sim, você teve uma... Ou você trabalhou numa locadora? É, calma aí, explica isso aí, cara. Calma aí. Você é mais novo do que eu e teve locadora, isso eu não entendi, porra. Ué, eu tinha 17 anos. E você... Caralho, explodiu minha cabeça, velho, agora. Oh, jovem empreendedor. Jovem aí, empreendedor, ó. Cara. Puta crítica social foda, velho. Assim, continuando. Então, o que acontece? Teve um amigo meu que, inclusive, quando ele chegou pra cá, ele montou uma locadora, né? Também. E aí, eu resolvi desmontar a minha. Eu fiquei só nos estudos mesmo. E aí, o que acontece? Esse amigo meu, ele... Nessa época, não sei se vocês sabem, a meninada, mas... Não tinha, tipo, DLC, não tinha essas paradas de você baixar. Então, tudo não, que você... Não, era, tipo, em outro CD. Naquela época, você não baixava nada. Você não baixava porra nenhuma. Então, não, naquela época era CD, pô. Não, na época ele tá falando, época pré-memory card, Fred. Então, era esse o ponto que eu queria chegar. Como não tinha como você baixar, que eu tô na época PlayStation 1, né? Ah, então, como não tinha como você baixar nada, então você tinha que salvar o seu avanço no memory card. Então, por exemplo, você comprava... Vocês lembram do Tony Hawk's Pro Skater? Porra, jogaço. Muito bom. Que é também, inclusive, da Ubisoft, não, como é que é o nome? Da mesma produtora do Homem-Aranha do PlayStation 1. Neversoft, lembrei. Neversoft. Isso, Neversoft. Então, esse Tony Hawk's Pro Skater, você tinha que avançar para você conseguir desbloquear personagens, né? E coisas novas, né? Skate, essas paradas. E a única maneira de você desbloquear isso era você jogando e salvando no memory card. Então, por exemplo, na época tinha vários jogos assim, de bicicleta, né, de corrida de moto. E aí, o que esse meu amigo fazia? Como eu era muito bom em jogos, ele comprava os jogos para a locadora, trazia para que eu pudesse fazer todo esse processo, jogar e conseguir salvar os saves, salvava o avanço, e ele levava para a locadora já tudo desbloqueado para a molecada jogar. E assim, nós dois ganhávamos. Chegou um ponto que ele estava comprando um jogo novo e eu platinava o jogo, sabe, sem precisar mais pagar para nada. Já estava até meio chato, porque já tinha virado trabalho praticamente. Aí, até que teve um dia que ele falou assim para mim: olha, tem um jogo aqui que ninguém consegue passar dele. Ninguém. Todo mundo já tentou, ninguém consegue passar esse jogo. Se tu conseguir passar esse jogo da primeira fase dele, e a galera tava travada na primeira fase, em 7 dias, tu ganha ele. Aí eu falei: caralho, topa o desafio. E o nome desse jogo era Siphon Filter. Nossa, eu tenho esse jogo pra Play 2, cara. Eu tenho um jogo dessa franquia. Eu não lembro como é que chama. Cara, acho que é Dark Mirror que chama. Esse jogo é muito foda. Nossa, eu tenho ele aqui até hoje, inclusive. Cara, se tu gostou do PlayStation 2, tu ia se amarrar no do PlayStation 1. Porque esse que eu joguei, o primeiro que eu joguei, era o Siphon Filter 2. Era o 2. Então, o que acontece? Eu peguei o desafio de jogar... E, cara, no sétimo dia, era tipo de madrugada e eu tava no chefão. E aí eu consegui vencer o chefão e eu cheguei lá pra ele e eu entreguei o jogo e falei: zerei. Entreguei o memory card, mostrei o save game, o zeramento e tal. E aí eu ganhei o jogo. E depois que eu zerei o 2, aí eu fui atrás do 1, zerei o 1 e zerei o 3. Mas por alguma razão, pra mim, o 2 foi o que marcou mesmo. Porque pra mim foi o melhor, porque, cara, era um jogo muito bom. Porque ele criava um envolvimento muito grande entre você e os personagens, cara. No fim, dando um spoiler aqui, se você não jogou o jogo, por favor, né? Porque também é um jogo de 2000, eu acho que foi lançado em 2000. Se você não jogou, tá na hora. E assim, dando um spoiler aqui, durante todo o jogo ele cria uma interação muito grande entre o personagem, que é o Gabriel Logan, no 2, no Saigon Filter 2, é uma equipe, né? Que é o Gabriel Logan, a Lian Xing e a Teresa Lipan. Eu tô falando assim porque é o jeito que eu lembro dos personagens citando, tá? Teresa Lipan! E, cara, no final, a Teresa toma um tiro e morre. E eu fiquei, tipo, caralho, eu vou matar você, seu desgraçado. E foi com tudo pra cima do vilão final, cara. Foram 7 dias de aventura e com aqueles personagens interagindo e tudo. Então, pra mim, eles estavam vivos. Pra mim, ele realmente matou a Teresa e ele tinha que morrer. E aí, foi por isso que eu matei. Eu consegui matar o vilão final. Uma bela história aí de superação, né, cara? Que história superação. Bonita de superação, velho. Do trauma, a perda do bonequinho e tal. Né? Exatamente. O José queria falar aquela hora, né? Eu vou puxar aqui. Tipo assim, eu não vou citar os primeiros jogos que eu joguei, sabe? Tipo Super Mario Bros. 3, essas paradas. E eu quero já pular, né? Fazer um avanço na linha do tempo e citar aqui clássicos de Play 2, a qual me introduziram ao mundo gamer. Eu ia fazer drogas. A mesma coisa. Que, tipo assim, eu vou falar que vários fãs da franquia vão me odiar porque vai falar, ai, você não jogou os jogos de verdade da franquia. Mas tá aí, ó. Resident Evil 4. Sabia que você ia falar, velho. Nossa, cara. O Forasteiro! Mas eu achei esse jogo uma bosta também, velho. Atrás de ti, idiota. Atrás de ti, imbecil. Larga-te, cabrão. Merda! Mas, enfim, cara. Meu, Resident Evil 4, não preciso falar, né? Melhor jogo de tiro em terceira pessoa que existe de todos os tempos. O José escolheu o jogo mais lixo da franquia. Tá, talvez o. Mano, o Resident Evil 4. Você é um hater, Fred. Não, cara, no Resident Evil 4 não tem a cena que ele cai lá na coisa do lixo? Tem cena de tudo, né? O jogo não, tô é um falando filme de daquela, ação. Daquela parte, tô falando daquela parte. Assim. Mano, eu ficava muito puta com aquela fase e ficava com medo daquele bicho, mano, dava um desespero. Ah, eu acho que eu sei, que é o do... Tem um bicho que o nome dele é Iron Maiden, né? Que é um negócio que fica se regenerando... E tem meio que os espinhos, tá ligado? Meu, é que sinistro, você tem que cara, acertar com o rifle, mano, ele. É, você tem que acertar com visão térmica, velho, mano. É sinistra a parada, cara. E outro Caraca. Jogo também que eu queria acertar, que é o Devil May Cry 3, tá ligado? Ah, não. Devil May Cry é bom. É legal, cara. Devil May Cry então, é legal. Eu não tô falando que é ruim, cara. O jogo é O Devil May Cry teve 4 jogos, né? O último que saiu foi tipo um meio que remake dele. Ah, eu achei legalzinho o último. Eu gostei do último. Deixa eu perguntar pra vocês uma coisa. Como se traduz Devil May Cry? Talvez o diabo chore, alguma coisa assim, não é? Devil May Cry. É, o demônio pode chorar, né? É, pode chorar, é, alguma coisa assim. Ou o demônio chora em maio. Chora em maio. Essa é a melhor, eu vou ficar com essa. Eu vou ficar com essa aí. Então, porque, meu, esse é sim um verdadeiro jogo, sabe? Porque, pô, o que que é radical? O que que é cultura radical? É animes, espadas, arminhas e manobras de skate, cara. E é tudo que cara... tem no jogo, velho. Cara, meu, que personagem mais? Que faz manobras de skates num fucking míssil, cara. E isso tem no jogo, cara. Meu. Eu diria mais. Foi o jogo que me apresentou ao Hack and Slash. Foi Devil May Cry. Muito bom. Muito bom, cara. Mano, então, tem a certa cronologia dele que eu esqueci. Que não é o 1, 2 e 3. O 3 é o primeiro na cronologia, né? Se não me engano. Na verdade, o primeiro... se bem que esse novo, né? É meio que um universo diferente. Mas na verdade, que... o novo, sim, eles o tentaram novo é um reboot, reinventar o jogo, na verdade. Uhum. O jogo em si, não achei ruim. é bom, assim, tal, mas não, eu achei é bom, muito jogo. Simples. Qual que é coisa simples, muito simples? O reboot? É. Eu gostei pra caramba por causa do... Eu gosto do design dos vilões, sabe? Que é um design bem sujo, sabe? E uma coisa mais cartunesca, eu achei bem interessante. E o protagonista ficou, tipo, num estilo mais malvadão, mano. É. Então, mas... Mas, meu, tipo assim, Devil May Cry 3, cara, meu, tem uma arma dele que é uma guitarra, cara. Cultura radical, rock and roll, cara. Meu, e ó, trilha sonora de Devil May Cry é foda, tá? É muito bom. Cara, você puxou desse gênero, cara, um jogo que marcou muito a minha vida, um jogo de Play 2, foi o God of War, cara, o bom de guerra, o né? O good of War. Nossa, velho. Bom de guerra, cara. Eu lembro que a primeira vez... Eu também marcou. Eu lembro que quando eu joguei God of War, eu passei alguns anos da minha vida sem ter console, sem jogar. E aí eu lembro que quando lançou, por exemplo, o PS3, eu juntei um dinheirinho e comprei o PS2, que tava baratinho. E não, eu tava por fora de tudo, desse mundo gamer que o José gosta. Eu tava super fora, tava não sabia de nada. Aí um dia eu fui na Americanas, aí tava lá, God of War. Tava, acho que era R$20 na época. Eu falei, vamos ver qual que é desse jogo, cara. E eu acho a história do primeiro jogo, assim, de explodir a cabeça, a vingança do Kratos pra se vingar do Ares, sei lá como é que chama. Não, aquela porra, cara. Eu vou te falar, cara, que eu joguei God of War, eu fui ter um Play 2 bem tarde, tá ligado? Tanto que eu joguei Resident Evil 4 e o Devil May Cry, porque eles eram um dos poucos jogos do Play 2 que tinham um port pra PC. Por mais que seja um port lixoso, tinha, então eu jogava eles, tá ligado? E o God of War, cara, eu joguei naqueles emuladores de Play 2, cara, que tipo assim... Cara, puta que pariu. Eu fico pensando, cara, eu não tive uma boa experiência jogando essa merda, cara. Caralho! Se a pessoa jogar, eu joguei tarde pra caralho, hein? Não, tarde pra caramba. Tarde pra caramba. Não, eu vou explicar minha história mais ou menos do videogame. Eu ganhei meu primeiro videogame quando eu tinha 7, que era o Play 1. Então, tipo, era 2004, meu primeiro videogame. Já, tipo, nossa, já tinha o Play 2 na época, já, entendeu? Nossa, mano, eu pensando que meu primeiro console foi em 91, cara. Eu também, nossa, tava pensando lá atrás, meu, cara. 91, cara, já tinha Master parado System, de... 2004 tinha parado de jogar videogame. Como assim, cara? 98? Mano, então, eu peguei o Play 1, já tinha o Play 2. Meu primo, na verdade, comprou o primeiro Play 2, que é aqueles grandão. Então, eu jogava muito Tartaruga Ninja. Gostava muito de jogar com o Rafael. Depois, assim, quando eu tinha uns 10 anos, meu pai comprou o Play 2. Já tinha o 3. Aí, quando eu ganhei a porra do Play 3, no ano seguinte saiu o Play 4. Eu falei, porra, mano. Sempre uma geração atrás, né? Sempre uma, cara, geração ali. O único Play 2 que eu tive físico, que eu consegui, porque, tipo assim, meu irmão conseguiu ele num rolo, numa bicicleta e tal. E daí eu falei, cara, já que eu tenho o Play 2 físico, eu tenho que jogar aquele. Shadow of the Colossus, cara. Nossa, outro clássico, né, cara? Seja. Shadow of Colossus, já joguei, né? Cara, eu não joguei, verdade, eu só vi gameplay e acho muito maneiro esse jogo. Vou falar outro jogo da mesma produtora, cara, Shadow of Colossus, que não sei se vocês jogaram, Ico. O Ico eu não joguei, Ico. Ele é bom também, ele é muito bom. Cara, revisitando aqui o que o Diego falou, pra mim, foi um dos jogos que marcaram pra mim a entrada do PlayStation 2, foi God of War. Porque foi um dos jogos, assim, que pra mim foi uma justificativa pra comprar o PlayStation 2, God of War. Que é muito bom, uma jogabilidade. Eu já conheci a hack and slash do Devil May Cry 3, e esse jogo, pra mim, foi é o ápice do hack and slash. Muito bom. Sim, cara, e pra quem gosta... Pode falar. Ele... Eu não sei se são vocês, mas ele tem 6 jogos, né? Contando com o último que saiu. Sim, sim. Vai sair outro agora, mas esse seria o 7. Então, seria 1, 2 e 3. Tem o Chains of Olympus e o Ghost of Sparta. E tem o Ascension. Que a galera mete o pau, mas é um jogo bem... Não é o melhor, mas, cara, é um jogo bem, cara, bem legalzinho. Não, bem legalzinho. É ruim ele, assim. É tipo, modificou muito do God of War 3 pra ele, entendeu? Eu tenho, eu zerei. Eu também tenho o Ascension aqui, eu acho... Mas um negócio que o Fred tava falando que eu acho legal do 1 é, primeiro, ele trazer aqueles personagens da mitologia grega, que pra quem gosta já é um negócio muito legal. E também algo que é da hora, que durante o jogo Você vai, além de aprimorar as lâminas do caos, sua arma principal, você vai ganhando outras armas. Você ganha aquela espada que eu acho que é da Artemis. Qual mais que tem, Fred? Que tem? As lâminas do caos que ele recebe. Sim. Logo no começo. No 3 aparece caixa. Não, na verdade, no 1 e no 3, na verdade, aparece a caixa de Pandora. A caixa de Pandora, sim. Cara, o legal de God of War, uma das coisas mais legais é porque ele consegue te passar o raid do Kratos. By the gods, I'll kill you all! Você tá jogando, que eu não sei, eu não sei se foi o jogo que introduziu isso, que é o Quick Time Event, que é aquele lance de você tá aqui e aí você tem que acertar os botões pra dar a sequência. Olha, se não foi o que começou, com certeza foi um dos primeiros. Essa merda. Essa merda pro mundo. Cara, eu odeio esse Quick Time Event quando é coisa com analógico, cara. Porque quando é triângulo, quadrado, é de boa. Agora gira o analógico pra cá, gira pra lá. Nossa, eu odeio essa parte, cara. Então, no 3, melhorou nessa questão de, tipo, ele mostra onde tá o lado do botão. Tipo, triângulo em cima, X embaixo, bolinha do lado direito e quadrado. Sim. No lado esquerdo. Ia ficar mais fácil. O Ascension também é assim. Cara, eu ia falar então, aqui uma coisa. O primeiro God of War que joguei mesmo foi o 2. God of War. Nossa, é outro jogo. God of War. Bom de guerra. Mas então, ele passa... God of War. Gente, deixa eu terminar de falar. Por favor. Eita porra. Caralho, mandou uma ficou pistola aqui, não. Eu não tô ficando pistola. Ó, no 2, veio junto com... Como meu Play 2, ele... É destravado. Veio metade. Não é metade, começo do jogo só. Caralho. Tipo, ele pegava. Sabe aquela fase do gigante? No começo? Putz, ah, se fala do gigante é difícil, viu? O jogo que tem tanto gigante. Eu acho que ela tá falando. Mano, funcionou na segunda. Na parte que você fica batendo ali e que você tem que catar pedra nele. Ah, você tá falando quando ele luta contra o Colosso de Rhodes. Colosso de Rhodes, né? Isso, esse mesmo. Não, é no começo mesmo. Então. É, não, é. Ele parava. Que é uma estátua gigante, não é? Que é uma estátua gigante. É dourada. Isso, é o Colosso de Rhodes. A moeda de um real. Então, ele parava aí. Aí nisso, meu pai gostou pra caralho do jogo. Aí nisso ele comprou. Aí nisso que comprou, o jogo também era a mesma coisa. Ele parava uma certa fase do jogo, que era ele parava mais pra frente, que era na parte dos cavalos. Caramba! A parte daquelas estátuas de cavalo, mano. Que merda, cara. Você tem que comprar um CD pra cada parte do jogo, é isso, pô? Tipo, que nem antigamente você ia jogar Doom no PC, você precisava de 1 milhão de disquetes pra instalar o Doom. Não, então, eu comprei o terceiro CD. O terceiro CD funcionou. Aí depois eu comprei eu joguei o 1. Um veio direto, e daí quando eu comprou, tipo, ganhei o Play 3, um mês depois meu pai comprou o God of War 3 pra mim, no meu aniversário. O Ascension. O God of War, o God of War. Só consigo pensar num bom de guerra agora. Então, ele comprou o 3 e o Ascension ele comprou, na verdade, ano passado pra mim, no meu aniversário de 19. Caramba, é assim, deixa eu falar dos meus jogos agora, antes que eu esqueça, cara. Vocês tudo estão falando de console aí, e eu nunca tive console na minha vida. Eu tive só o Master System e jogava Super Nintendo na casa do vizinho, e a minha vida, minha infância, assim, foi no PC mesmo. Vai tocar uma música triste agora. É, você quer falar música triste, cara. Meu irmão trabalhava com TI desde cedo, e eu era moleque, e ele me deu um computador uma vez, lá no final dos anos 90, cara. E eu comecei a jogar e mesmo, fato. Eu não vou falar que o primeiro jogo que eu joguei foi não sei o que, Sonic, porque foda-se, né? Acho que são os jogos que mais marcou mesmo. Acho que foi, ó, eu até escrevi aqui na lista, ó. O primeiro mesmo e que é o meu jogo da minha vida, assim, Half-Life, no final dos anos 90. E aí depois eu conheci os mods, né? Aí comecei a jogar Counter-Strike, Infortress, lá no início dos anos 2000. Cara, eu tenho uma crítica. Calma, Fred, calma. Deixa eu falar os jogos. Aí depois comecei a jogar o Battlefield 1942, que também foi início dos anos 2000. GTA. A Vice City, Fable, nossa, só jogo Fable, Elder Scrolls Morrowind, Diablo 2, Warcraft 3, Starcraft, Age of Empires, Max Payne e Quake 3, cara. Esses foram os jogos que me marcou, assim, que eu comecei a jogar de fato. E eu joguei esses jogos aí, tipo assim, muito. Foi minha infância, foi jogando essa porra aí. Aí depois eu parei de jogar já lá na frente, 2005, eu acho, 2004. Então você joga no porra. Caralho. É. Mano, eu não contei todos os jogos. Então, eu não contei todos os meus jogos. Eu já tô perdido. Tá com o Fagner, volta pra Júlia, como é que faz? Então. Não, eu tava falando que esses foram... Eu nunca joguei muito em console, entendeu? Eu tenho a infância mais voltada pro PC. Eu não sei se vocês jogaram. Você então é um PC gamer Master Race? Não, cara. A questão do PC Gamer foi por não ter alternativas mesmo. Não, foi a mesma coisa que eu, cara. Eu também tive console por muito pouco tempo na minha vida, cara. Foi só pra jogar Shadow of the Colossus mesmo e falar, não, nunca beleza, tive, cara, já deu. Eu nunca tive PlayStation, cara. E nem no Super Nintendo, eu jogava no vizinho, cara. Então eu ficava mais no PC. Mas aí, tempos depois, os meus vizinhos me invejavam por ter esses jogos no PC, porque... Cara, esses jogos fizeram sucesso pra caralho. E hoje, até hoje, né, velho? GTA, Battlefield. E eu jogo essas porra até hoje. É, sem contar que o gráfico é melhor, né, cara? No PC, pô, essa é vantagem, melhor, né? Cara. O jogo é bem mais bonito no PC, cara, do que no console até hoje ainda. É Battlefield, GTA e o Elder Scrolls agora, né? Que também voltou. Tá bombando pra caralho com esse Skyrim. Só o Warcraft mesmo, que não tem mais. O Diablo também relançaram. Starcraft também tão jogando. Age of Empires tá voltando. Quake também sumiu, né? Ninguém joga mais. Sim, mas sumiu. Quake sumiu. Teve até o remaster. Teve um remaster, não. Um jogo novo do Doom, né? Que é um similar ali ao Quake. Eu vi que... É, pois é. O Doom 3 eu joguei também lá atrás, início dos anos 2000, né? E foi uma puta revolução, né, cara? Em questão de gráfico, ele veio pra bater de frente com Half-Life 2, mas eu não curti muito assim, não. Eu prefiro Half-Life mesmo. Meu, eu preciso falar dos jogos que marcaram, cara. Vocês falaram todo, a maioria eu vou ter que falar. Fala aí. Não, mano. Eu vou falar do Play 1, foi Rayman, o primeiro e o segundo, o Crash, como eu falei antes, o Tomba, que acho que eu não sei qual que vocês sabem que é. Tomba? Teve... É, procura aí depois. É tipo um joguinho como fosse... Você vai pegando missãozinha. Putz, nunca ouvi falar, né? Era difícil... É uma boa sinopse, né, cara? Mano, os não, cara. Os porcos ferraram o mundo, só sei disso. E os vilões eram os porcos, mano. Igual o romance do George Orwell. É, tipo, a Revolução dos Bichos, né? Revolução dos Bichos. Então, era esse social, e o Harry Potter, a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta. Cara, eu durmo só com essas gameplays do Harry Potter, mano, porque, tipo, lembra muito a minha infância, daquela questão de, sei lá, mano, uma coisa boa, dá. Eu só consigo dormir. Sério que você, tipo, vai dormir à noite, assim, aí você vai lá, coloca, sei lá, o gameplay do Harry Potter... É, long play ainda, entendeu? Caralho, velho. 4 horas cara. De jogo. Caramba. E eu joguei muito, mano. É sério. Aí do Play 2 eu joguei muito o Bully. É, o Putz, eu queria ter jogado o Bully, cara. Esse jogo é muito foda. GTA Sandras. Bully é aquele da Rockstar, né? Isso, é da Rockstar também. É, eu tô ligado. Eu nunca joguei, Guitar não, mas Hero, eu fui. Guitar Hero 1, 2 e 3. Nossa, era uma febre. Vocês lembram dessa época que o Guitar Hero era um negócio assim, cara? É. Quem tinha guitarrinha em casa era o rei, velho. Eu tenho guitarrinha. Sim. Nossa, que da hora. Eu nunca joguei guitarra. Da Hero, tá ligado? Mas, tipo assim, eu lembro de uma época que eu tava descobrindo umas bandas, e daí eu mostrava pro meu amigo, tá ligado? E daí eles sempre falavam, ah, é a música que tem no Guitar Hero, né? E tipo assim, eu tipo, ah, é, deve ser essa mesma, né? Também nunca joguei não, mas foi uma febre do caralho, né? Teve Rock Band também, né? Rock Band já tinha no Play 2, já. Aí Play 2 é guitarra... outro console que eu nunca joguei, cara. Nada a ver, velho. Mano, do Play 3, deixa eu ver. É, Killzone. O que o meu, assim, o Killzone, o primeiro Killzone veio junto, né? Ô, Júlia, olha só. A sua infância foi jogando Play 3, velho? Quantos anos você tem? Não, meu, não foi minha infância. Eu tô separando, vou falar até de PC também. Play 3 eu ganhei com 15. Ah, tá. Tem ele até hoje. O jogo que marcou também foi o Killzone, mano. É que assim, quando eu comprei o Killzone, era trilogia, né? Então eu joguei o primeiro Killzone no Play 3 mesmo, que era remaster. Deixa eu ver. Eu achava que jogo. Play 3 era tipo 2010 pra cá, assim. Não, ele foi um pouquinho antes. Acho que foi 2009, se não me engano. Não, mas é por ali, 2009, acho que 2008, não, por ali. Porque GTA é 2008 ou 2007, por aí? O GTA, o 4? O 4. Até 2008. Eu sei que o 4 veio no início da geração do PS3, ele foi um dos primeiros 4, jogos da geração. O 4 é 2008, isso mesmo. 2008, então foi por 2009. Ali, foi por ali mesmo que saiu o PS3. Mano, eu tipo, então quer dizer que eu ganhei o Play 2 na época que ia ser o Play 3, pô? Sim, você continua atrás nas gerações. Eu tenho que dizer uma coisa pra vocês. Eu não joguei os jogos do PlayStation 3 no PlayStation 3. Quando... Emulador. Não, esses jogos do PlayStation 3 eu joguei todos no PC, porque eles já foram jogos, saiu versão pra PC. Eu joguei os exclusivos, né? Não, tem os exclusivos que não tinha como eu jogar, né? Tipo God of War e outros aí que são exclusivos. Mas assim... Tem um, mano. Na verdade, tem dois que eu gostei pra cacete. Heavy Rain e Beyond Two Souls. Eu sempre ouço muito falar que Heavy Rain é bom, cara. É aquela coisa de escolher com a sequência, que nem Life is Strange. Life is Strange eu terminei no PC. Na verdade, eu comprei na Steam, tava que é uns R$20, mano, a temporada inteira. Eu falei, vou gastar essa porra, R$20, toma. Aí eu terminei no final do ano com a... Eu gastei um dinheiro numa máquina pra rodar jogos, depois eu vendi e não joguei mais. Agora eu quero montar uma máquina agora pra rodar jogos que são compatíveis com o PlayStation 4, né? Mas, mano, tipo, no mínimo, tipo, 8 mil. Caramba. Vocês falaram de PC, o jogo de PC que eu joguei primeirão mesmo foi um jogo de corrida, eu era bem criança na época. O jogo que eu joguei foi Need for Speed. Rivals. Eu joguei Carmageddon. Carmageddon, pode crer. Caralho, Carmageddon é clássico, velho. Mano, eu não sei se vocês jogaram esse clássico do Windows, SimCity 2000. Nossa. Acho que todo mundo aqui jogou. Eu nunca joguei. Não jogou porque é um... É um poser, é um hipster do caralho. Não é um poser. Cara, na época que o The Sims 2, o trailer, eu fiquei com muita vontade de comprar. Minha mãe também. Então, tipo, chegamos na loja, o cara falou assim, quer o 2 ou o primeiro? Eu pensei que ele tava falando das expansões do 2. Aí eu falei que eu queria o primeiro. Então veio o primeiro The Sims, na verdade. Que eu comprei, na verdade. Então era aquele The Sims que você via de cima, que só rodava 4 vezes, que você, tipo, casal se beijava, e fala assim, vamos ter um filho? Vamos. Aparecia uma criança milagrosamente na sua frente, com berço e tudo. Nossa, e você era criança pra sempre, velho. Mas não é assim que acontece? Não. Na vida real. Nossa, o problema do The Sims, Julia, é que quando você jogava, esse primeiro eu joguei muito, era muito legal. Mas qual que era o problema? Tinha uma hora que você queria, sei lá, ensinar o seu personagem a cozinhar, que ele tinha que ficar lendo livro de receita, ele ficava, não, me dá a bula! Ele falava, sabe, com umas falas assim, meio malucas, que eu lembro que eu sempre queria fazer uma coisa e ele falava, não, eu quero ir no banheiro, eu quero comer, cara. Não, e a estática da vida deles acabava muito rápido, mano. E no 2, eu não joguei o 2 depois. Eu joguei o 3, na verdade, do 1 eu fui pro 3. O 3, ele é questão de mundo aberto, mano. O 3, velho, eu jogo até hoje. Eu tenho algumas. Não, o 3, eu falo mesmo, ele foi um jogo muito bom, mas ele foi muito bugado. Porque foi aquela coisa. O 2 eu joguei pra caralho, velho. É que assim, o 2 você só fica na sua casa. Você, tipo, pra você ir pra outro lugar, ele parecia tela de carregamento. Tanto é que eu joguei o 2 depois do 3. Que o 2 tava de. A Orange tava dando de graça. Ah, eu peguei, né, nessa época. Foi o quê? Uns 2 anos atrás, não é? Que eles colocaram na Orange de graça. Porque eu lembro de pegar uma época. Era de expansões, mano. Era expansões. Nossa. Eu peguei. Eu joguei depois do 3 e fiquei tipo, mano, era assim o 2? E eu era louca pra jogar o 2. E na época que lançou, eu comprei o 4. O 4 não rodou no meu PC. Cara, deixa eu perguntar aqui uma coisa pra vocês. Vocês também aprenderam inglês com jogos? Eu aprendi. Me ajudou. Cara, eu não sei falar inglês japonês até hoje. Eu também não, porque eu sempre baixava as traduções da Game Vício. Pode crer, eu também já fiz isso. Mano, eu não vou falar que eu aprendi, porque eu fiz curso, mas me ajudou muito, cara. Mas eu tô falando de... Não, o Diego falou, ah, eu não falo inglês até hoje. Cara, ninguém fala inglês, nenhum brasileiro fala. mas eu me refiro aos jogos clássicos de Play, de Nintendo 64, porque você não tinha como você baixar, tá? Não, o do Play 1 também não, até o Play 2 não tinha jogo em português, só o Play 3 que começou a ter. Eu tô falando pra encher o saco, mas sim, você acaba aprendendo alguma coisa, mas eu quero ver alguém aqui que vai falar, ah, eu aprendi japonês jogando Winning Eleven, lá do Play 1, lá pra 95. Alguém levanta a mão? Cara, alguém aprendeu japonês? Eu aprendi um pouco de japonês com anime e não, porque, assim, o jogo do Naruto. Eu lembro que quando chegou o Play 1 aqui no Brasil, eu lembro de um amigo meu da minha infância, o Márcio, ele foi lá, comprou o Play 1 dele e a gente ia jogar o Winning Eleven, só que assim, ele tinha que decorar as opções, porque a gente olhava, era impossível de entender o que tá escrito. Então ele falava, ó, eu vou apertar o start, vou botar duas vezes pra baixo, você escolhe o time e depois você põe uma pra direita, sabe? Era tipo, decorado. Eu sei, eu sei que jogo é esse aí. É jogo de futebol, Winning Eleven? Nessa época não tinha bomba pet, né? Não tinha bomba pet, exato. Não, é sério, eu tinha jogo, mano. Eu ficava, velho, o que que eu faço Ronaldo. Agora? Eu não tô entendendo nada, tipo... É impossível, cara. Tinha 7 anos, cara. Não, então, mas o melhor foi quando saiu o Bomba Pet, né? Não, que daí Bomba Pet é revolução, cara. Você tá atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda todo mundo. Cara, revolução. Aí você vê, cara, a comunidade brasileira trabalhando, cara. O funk do Bomba Pet. Ó, só pra te comentar, eu vi há pouco tempo atrás uma gameplay de Bomba Pet, que os caras faziam um esquema no campo e viravam um campo de salão. Caraca. Sabe? Bomba Pet tá extremo, cara. Bomba Pet tá pesadão, velho. Futsal, os caras é foda, velho. Mano, mas sério, um jogo... Vocês me lembram, o jogo que eu joguei pra cacete foi Naruto, mano, no Play 2, cara. Tinha mais de 5 jogos do Naruto, nós te mano. Nós perdoamos. Eu era muito... Era só uma criança. Não, eu tinha uns 10, 11, 12 anos, por aí. Foi até a época de eu conseguir o Play 3 que eu fui jogando ele, entendeu? Ainda nesse assunto de línguas, assim, o Diego citou a parada aí interessante. E eu lembrei, cara, de uma aqui demais, muito, muito boa. Que é o seguinte, eu tenho um amigo também de infância, essa história é sobre o Resident Evil. E, cara, ele não sabe nem português direito, tá ligado? Agora, se ele não sabia português, imagina inglês. E, cara, ele sabia tudo de Resident Evil, tudo, de todos os jogos. Ele manja completo de Resident Evil, a história. Eu nunca entendi como que ele sabia, cara, aquela... Tipo, ele... E tem mais. Ele descobriu um jeito, que eu não sei como, de gravar todas as cutscenes do Resident Evil em uma fita cassete. Ele fazia uma parada lá que ele transferia a cutscene do jogo, do Nintendo, do PlayStation 1, pra fita cassete. Até hoje eu não sei como ele fazia aquilo. Eu te conto, você quer saber como ele fazia isso? Quero. Ele fazia uma parada que era ligar os cabos do videogame no videocassete, o videocassete como se ele fosse um intermediário entre o videogame e a televisão. Então a imagem que passava pelo videocassete e reproduzia na televisão, o videocassete já gravava. Eu já assisti muito filme com a troca da Globo, sabe? Pra saber como que isso funciona. Caralho. Porra, a primeira vez que eu assisti Matrix foi numa dessas, tá ligado? Tinha comercial e tudo. Show. Caralho, ô Fred, você tá falando do Resident Evil aí, cara. Eu joguei bastante o 1, o 2 e o 3 lá no início dos anos 2000. Eu não sei como também, eu não lembro se era emulador, se era... Mas eu sei que eu jogava. Os três não, primeiros. Mano. Caralho, marcou mesmo. Os três primeiros, se não me engano, saiu pra PC, não foi? Eu não lembro, eu não sei te dizer. Puta, eu não sei dizer também não. Mas eu joguei no PC. Mas o Play 3. No Play 3, não. O Resident Evil 3 eu tenho no PC. Não, hoje em dia tem, assim, no Steam tem tudo. Mas né, não cara? Foi emulador, não tinha emulador na época que eu ganhei. É. Então, eu não lembro se era emulador ou se era o jogo próprio, assim, mas sei que meu irmão conseguiu e eu joguei os três no PC. Lá. Eu acho que foi jogo próprio mesmo. O primeiro mesmo que eu joguei foi o 2. O 2 veio no meu Play 3 com os dois CDs, né? O lado A e o lado B. Se eu não me engano, todos saíram mesmo pra PC, mas só que foi bastante tempo depois, sabe? Se não me engano, na época saíram várias outras versões, tipo assim, de remakes que não mudavam exatamente nada, tá ligado? Pra PC, meio que um port só. Entendi. Cara, sei que eu joguei no PC e, porra, eu tinha uns cagaços sinistros. Quem nunca se cagou com o cachorro quebrando a janela, né? É, aquelas mãos, né? Quando a gente tava no corredor, vinha aquelas mãos assim. E o Neves estoura na janela no começo? Cara... Eu joguei isso, tipo... Na época que eu ganhei, eu não cheguei a jogar. Fui jogar depois de quê? Eu tinha uns 16 na época que eu fui jogar o 3. Mano, na hora que o Nemesis estoura o negócio, velho, imagina como é que essa pessoa gritando que nem louca. O Nemesis, ele aparece no 3 só, né? É. Você sabe outro 3. Jogo da Capcom? Você sabe outro jogo que fez, que veio na mesma vibe de Resident Evil, que quis pegar o mesmo estilo, pegou o mesmo estilo, que foi muito bom, e que foi muito bom, o Fainer quase acertou, mas é o Dino Crisis. Putz, não, eu tô ligado, esse jogo é muito bom. O Dino Crisis. Dino Crisis. Dino Crisis, como dizia o meu amigo da locadora, né? Ei, eu trouxe um jogo novo aqui, o Dino Crisis. Nossa. Cara, é o jeito, cara, certo, né, de falar. Não, falaram que teve três jogos, né? Cara, ele, na verdade, ele só teve dois. O terceiro é uma merda e eu não considero como jogo da franquia, não, cara. Não considero como jogo da franquia. Então, mas, assim, eu achei assim, eu não cheguei a jogar, mas pelo que eu vi, é um jogo bem interessante. Cara, ele é Resident Evil, só que com dinossauros no lugar dos zumbis, cara. Tá ligado? É muito bom o jogo, cara. E, assim, mas fez sucesso ele. É, isso aí fazer um puta sucesso na época dos locais. Mas o que tinha rivalidade entre, né, era o Silent Hill e Resident Evil. Ele veio na vibe. É uma outra pegada, né? O primeiro pro segundo, cara. Não, o primeiro pro segundo, você percebe a diferença, não é só de gráfico, mas de história. Silent o primeiro Hill é tem a cara tá junto. Não, o primeiro jogo e o terceiro, eles são, tipo, o terceiro é a continuação do primeiro. Então, tipo assim, vocês estavam falando de, quem que aprendeu inglês com videogame. Cara, eu aprendi a jogar Silent Hill pela primeira vez ainda na casa de um amiguinho meu, chegou, ô Zé, vamos lá jogar esse joguinho aqui bonito chamado Silent Hill. Cara, eu não conseguia fazer absolutamente nada, cara, porque eu não sabia pra onde eu tinha que ir e não sei lá o que, e tinha um piano, cara, que puta que pariu, não tem como você saber o que fazer naquela porra. Você vai entrando numa escola, daí tipo assim, vai lá pegar a chave em tal lugar pra você entrar na escola, mas daí tem um carro de polícia no meio da rua. Meu irmão, tipo assim, se tu não tiver inglês nível mediano, tu não consegue ir pra aquela porra. Mano, eu vou falar a verdade, graças a eu ficar jogando videogame desde criança, desde pequenininha mesmo, porque desde que me conheço por gente eu jogo, mano, me ajudou muito no inglês, porque, tipo, eu não estudava pra prova de inglês. Tipo assim, vai ter prova de inglês segunda-feira. Eu chegava no domingo, abria a apostila, sabe, folheava e que isso é de 5 segundos e ficava jogando só. Depois falava assim, terminei de estudar, vou ficar jogando. Eu aprendi inglês vendo tradução de músicas do Korn. Porra, pelo mano, eu vi a tradução de música no Vagalume, cara. Então, né? Não, é que eu era muito adolescente revoltado, new metal, tá ligado? Pô, não fala mal de new metal, não, cara. Eu curto pra caralho new metal, cara, até hoje. E só pra aproveitar o gancho aí e poder trazer o funk novamente aqui, eu aprendi inglês com MC Lan. MC Lan? Vamos ensinar inglês. Posso pegar aquela alfabeta, mano. Exato. 1, 2, 3, sentando. 4, 5, 6, sentando. Cara, nossa, lindo, aprendi com Micilan, velho. Não precisa de mais nada. E isso é cultura. Trazendo cultura, pra esse país, cara. É, exato, cara. E o pessoal fala que funk aí não é cultura, né? É, trazendo cultura e educação. Porra, cara. Olha puta essa crítica social foda, velho. Só cuidado pro MBL não tirar do ar esse podcast. Cara, eu vou ficar pistola, cara, se começarem a falar de MBL aqui, sério. Eu não sei nem o que vocês estão falando. Que bom, não pergunte então do que se trata. Não pergunte. Cara, vocês estavam falando do inglês aí, bicho. Eu aprendi, assim, eu não vou falar que, porra, eu aprendi inglês jogando videogame, né? Porque. Mas ajudou pra caralho, eu admito. Pô. Teve época que eu jogando o Elder Scrolls, eu e meu amigo, a gente usava dicionário, tá ligado? Porque nessa época não tinha tradução de porra nenhuma de game, nada disso. Não tinha tradutor na época, e eu fazia a não, mesma no coisa, 2002, eu colocava o dicionário. Cara, não existia nem, eu nem tinha internet em casa nessa época. Aí eu jogava no PC, a gente... 2002 eu já tinha internet já, só que é aquela coisa, né? Eu não tinha, em casa, cara, não tinha. Cara, 2002. Aí a gente usava dicionário, mano, tá ligado? De traduzir algumas palavras. Mas eu não mexia na internet em 2002. Mexia no computador. Não, eu não tinha. Eu fui ter internet muitos anos depois. Usava o computador só pra jogar mesmo. Meu, 2002 eu não sabia o que era um computador, cara. É sério. Eu posso falar uma coisa que eu fazia no Windows? Tá ligado aquelas... a tela de... Quando, tipo, o computador fica muito inativo, ele vai pra uma tela lá. Descanso interativa, de tela. Descanso de tela. Eu colocava da casa mal-assombrada. Cara, tinha coruja, barulho lá. Legal, o mais legal que tinha, cara, era o labirinto 3D. O clássico. Esse Windows 98, cara. Esse do labirinto. Clássico. Labirinto então, 3D. Meu, eu tenho internet desde 90, cara, que meus pais têm. Não, assim, caralho, eu 90? Caralho, meu, eu só fui conhecer um computador lá pra 2005, velho, pra mais ainda. Caralho, com o computador, mano, como eu disse, eu jogava no computador pequenininho, tipo, era o 98. Você programava o seu jogo. Você programava. Eu só fui ter acesso à internet, assim. Posso falar a verdade? Eu tinha um disquete só pra mim, de jogo. Que meu pai gravou. Era aqueles jogos bem bosta. Tipo, mas era jogo da cobra, Tetris, tipo, porra, pra caber num disquete, cara. Tinha que ser um jogo muito. Em disquete eu joguei o Prince of Persia. Nossa, pode ser. Falando em Prince of Persia, eu zerei os três no Play 2. Eu achei esse jogo muito bom, mano. Pro celular também já joguei. Jogava no celular de um amigo meu, mano. O Motorola V3 já vinha direto na memória, o Prince of Persia. Cara, bons tempos. Não, ele baixou. O menino tinha o quê? Uns 14 anos, ele baixou no celular dele. Tipo, nem ele conseguia explicar como ele fez aquilo. E não era o celular qualquer. Era um celular qualquer, na verdade. Era só jogando nas setinhas. Mas esse Prince of Persia do disquete, cara, é aquele primeirão que jogava no Windows 98, cara. Esse foi um dos primeiros jogos que eu joguei na minha vida, assim, no PC. Foi nos anos 90 também. Ele fez muito sucesso, não fez? Sim, esse jogo primeiro era difícil pra caramba, velho. Nossa. Ele era fantástico, né, cara? Era preto era e branco. Muito legal. Ele era preto e branco, né? Se eu não me engano, as primeiras versões dele pra PC, se eu não me engano, era. Mas depois já teve colorida, tinha até... Se eu não me engano, esse jogo até no Mega Drive. Não, se eu não me engano, sim. Se eu não me engano, acho que é o primeirão de todos. Porque, se eu não me engano, era na época de DOS a porra do jogo. Tinha uma parada não foi assim, DOS, tipo... Eu joguei ele no Windows 98, mas eu tinha o disquete dele e ele era em preto e branco. E eu sei que tinha Mega Drive também, esse mesmo. Ah, e não, era mas colorido. Aí já era colorido, sim. Aí já era um mas colorido. Vocês jogaram no Mega Drive era colorido. Vocês chegaram a jogar do Play 2, mais ou menos? Não, eu só joguei no Mega Drive, só. Eu só joguei esse do disquete. Vocês reclamavam... Vocês não viram do Play 2 os puzzles que tinha. O primeiro, mano, tinha uma fase, cara. Que puta que pariu, mano. Eu não sabia o que fazer, cara. Eu não sei como eu passei aquela merda. O resto foi o seguinte. Os outros dois jogos eu achei mais fácil. Mano, no terceiro, velho, você tem uma... Você tem, tipo, como fosse uma segunda personalidade. Porque na escuridão, o Prince of Persia. O 3. Eu nunca tive o menor interesse em jogar esses novos Prince of Persia. O príncipe, ele virava, tipo, meio que negro e ele, e, tipo, tinha corrente no braço dele, ele usava a corrente dele, assim, mano. Era mó da hora, sério, era bom ele você jogar era, isso. Ele virava negro? É, no terceiro, eu não sei muito bem. Ele não era persa? Ele já era negro. Não, Você não entendeu. Putz, bugou. Não, a Júlia que não entendeu a piada. Eu entendi. Eu achei. Eu vou falar a verdade. Eu achei uma. O quê? A Júlia. Deu mute aí? O que foi? A Júlia cortou aí, cortou aí. Então, enquanto ela volta, eu vou falar aqui de um jogo que o Wagner citou aí, e que não adentrou, mas que é um jogo pra mim, cara, foi um dos melhores jogos pra PC. Que foi, cara, Half-Life. Half-Life é o jogo da minha vida, cara. É o jogo que eu mais joguei. Cara, que eu... esse jogo é muito bom, cara. Da minha vida, sim. Eu conheci primeiro aquele bosta do Counter-Strike, olha aí a polêmica. Eita, porra. Não, pra mim foi o contrário. Eu comecei primeiro no Half-Life, aí eu conheci os mods dele, né? Que é o Counter-Strike, o Team Fortress. E... Pois é, cara, mas eu conheci primeiro a bosta do Counter-Strike, e aí depois. Não, cara, Counter-Strike é muito merda. E aí. Ah, fala sério, tá doido, cara? O Fred tá completamente louco, mas continua aí. Doido. Depois eu conheci o Half-Life. E, cara, o jogo é muito bom, cara, porque é um jogo de ele misturar ação, o suspense e tudo em primeira pessoa, tá ligado? Eu acho que, eu não sei. Não, e ciência, né? Que é a primeira coisa de jogo, o primeiro jogo que botou ciência no meio, né? Misturou é, também, que é ficção científica, né? Que exato. O terror dele não é sobrenatural, né? É um terror mais científico. Exatamente. Tá? Cara, o primeirão... Porque você tinha, até então, você tinha o Doom, mas o Doom era um portal do inferno, né? E Half-Life não. Half-Life era alienígena. Uma parada que o cara, né? Era física mesmo. O cara criava um portal lá que trazia as paradas. E assim, cara, é um jogo que eu acho que ele passou meio sem receber a devida atenção que ele merecia. Teve o 2, vocês já jogaram o 2? Half-Life 2? Eu joguei, não. Então, foi a minha segunda geração de games, assim, foi depois quando eu comprei ganhei minha placa de vídeo, aí eu... Cara, a Valve, quando você joga o Half-Life 2, você entende por que tem tanta gente clamando por um terceiro jogo. A Valve conseguiu melhorar o que já era perfeito na engine do jogo. Exatamente, ele revolucionou, cara. É muito bonito e ao mesmo tempo é leve, o jogo roda numa máquina bomba, sabe, no computador bosta e roda tranquilo. O Rafael, cara, não, roda tranquilo hoje, né, porque na época, eu nunca esqueço quando saiu o trailer do Half-Life 2, que todo mundo viu que caralho, que porra é essa, tipo assim, foi revolucionário mesmo, né, em questão de gráfico e tudo, e um computador que rodasse o Half-Life 2, cara, era tipo assim, porra, quem que vai conseguir rodar esse jogo e tudo, hoje em dia, mas obviamente, ele roda em qualquer lugar, né? Ele é bonito até hoje, o jogo, se você olhar graficamente. Não, a mecânica dele, ele é usado nos mods, né? No Portal, no Counter-Strike de hoje, até no Dota 2. A engine dele é perfeita, não tenho o que reclamar, não. A mecânica do jogo é, cara, um dos melhores jogos. Fica aí a dica. Eu também acho. Pra mim é um dos melhores jogos de todos os tempos e é o meu jogo favorito, cara. Porque ele tem tudo que eu gosto, né? De ação, tiro, ciência e ficção científica, né? E uma história fantástica. Agora, já nessa leva de jogos pra PlayStation, pra console, né? Que no caso... É, independente se é console ou PC, tem um jogo que eu gostaria de citar aqui, que então, esse também me marcou, assim como Siphon Filter, que é, cara, vocês não devem conhecer, mas é o jogo Halo, ou Halo. Alguns pronunciam assim, Halo, outros Halo. O Halo, eu joguei ele no PC também, cara. Pô, como assim vocês não conhecem, cara? Você é louco? Esse jogo é mega famoso, pô. É, como se fosse assim, um jogo submundo. Né? Ele e o que os Sony tem rixa. Halo que usando? É, com que os Sony são contemporâneos, não é? Esses jogos. É, não, é porque o Halo. Não, o Halo é de 2001, né? Eu lembro que eu joguei ele no PC também. Só que ele é lançado até hoje, né? Todo ano tem um Halo, acho. Não, não, não. Eles lançaram. O último foi quando eles lançaram o Xbox One. E aí, com intervalo, acho que. Até de, acho que de uns 3, 4 anos pro jogo anterior, assim. Quem sai todo ano é o Call of Duty. É, aquele fame Call of Duty. Virou uma merda. Cara, mas Halo? Eu não sei como pronuncia isso. É Halo. Todo mundo fala Halo. Então, eu sempre falava Halo e até que eu percebi. Coloca a música da Beyoncé agora. Baby, I can see your Halo. Hello. Não, eu sempre falei Halo até que eu percebi que era a mesma pronúncia de Halo. Cara, esse jogo é muito bom porque ele foi o primeiro jogo, não foi o primeiro, mas assim, foi o primeiro em primeira pessoa que me apresentou o sistema de co-op, sabe? Que tudo bem, que eram bots cooperando com você, mas ele foi o primeiro que eu joguei que teve esse sistema de co-op que eu achei muito da hora, cara. Você poder jogar com personagens te ajudando durante... Porque realmente eles ajudavam, eles não estavam ali só pra morrer, né? Eles... Tanto é que se você fosse sem eles e chegasse lá na frente, você enfrentava uma dificuldade muito grande. Então... Sem falar os gráficos também, né? Que foi revolucionário. Ah, os gráficos era outra maravilha, né, cara? Microsoft mandando muito bem aí, em real. Era muito bonito e é um dos poucos jogos que eu ainda revisito até hoje. Eu jogo e ainda acho bonito. O 1 e o 2. Eu sou mais apegado ao primeiro, né? Porque teve toda uma história. Eu só joguei o primeiro também. Nunca joguei os outros. O 2 eu joguei, mas eu não cheguei a zerar. E os outros eu não joguei mais. Aí eu não fui comprar Xbox 360, Xbox One. Então eu não joguei, eu parei no 2. Excelente jogo. Fica de boa. Muito foda. Muito foda mesmo. Ele tem uma história muito boa também, cara. Cara, é muito rica a história. A gente tem que fazer um podcast sobre Halo, cara. Tem que ter. É, bota fé. Halo e Mortal Kombat. Aliás, eu... ou melhor, faz um podcast dos jogos favoritos do Fred, né? É pra terminar falando o quê? Os jogos que nós recomendamos? A Júlia vai... Falei. A Júlia falou. Não, mas ela tem que introduzir. Desenvolve. Então... Mas isso faz sentido, porque a gente já falou dos jogos aqui desde o começo, cara. Eu falei assim, esses são jogos que eu recomendaria. Eu falei. Eu vou então diferenciar e vou recomendar um jogo que eu não falei, que é o Child of Light, que é um jogo muito, muito bom. É recente. Qual o nome? Eu vi falar. É Child of Light, Criança da Luz. Mas você chegando a ver Alice in Madness Return? Eu cheguei a ver, mas eu acho que, sei lá, a experiência lúdica do Child of Light é um negócio, sabe? Tipo, é porque eu não gosto muito do sistema de Madness Returns, porque eu acho que o combate dele, os controles meus são meio travados. Agora, o Child of Light, como é um combate por turno, sabe? Eu acho que a fluidez das animações do jogo em si é muito bom, cara. Eu gostei muito desse jogo. Aliás, eu também gostei pra caramba do design, que é um negócio meio aquarela, tá ligado? E se não me engano, esse jogo foi feito numa parceria da Ubisoft, do Cirque du Soleil, alguma coisa assim. Então tem esse bem negócio desse e lúdico, você, e Tibia, ninguém lembra de Tibia, né? Tibia eu não joguei. Eu também não joguei, mas eu sei o que é, mas não joguei. Uma pergunta, vale indicar jogos que a gente gosta hoje em dia ou é só da infância? É, porque eu mandei um de hoje em dia. Cara, eu mandei um que já é antigo já, Eu mandei aquele ao vivo. Escuta, deixa eu falar uma parada sobre. Acho que pode colocar o cast como um cast sobre jogos que a gente gosta, né? Não que marcaram a infância, porque... Mas todos os que eu citei marcaram minha infância. Os que eu citei também me marcaram. Caralho, ao vivo. Cara, desculpa, eu faço essas como... coisas no automático, desculpa. Que nem, meu pai, ele gostou do Resident Evil 4. E nisso, tava na metade do jogo, né? Já era meia-noite, tinha aula no dia seguinte. Já tava quase dormindo. Ele chegou no meu quarto, bateu na porta, me acordou falando pra eu ir jogar, senão eu apanhava. Se eu não terminasse o jogo. Como assim? Isso, cara. Isso, pai exemplar. Pai do ano. Educação infantil, cara. Meu, a gente tem que botar as crianças no caminho certo, cara. É quase um novo Piaget. Virar aquelas pessoas que faz gameplay. Porra, cara, você falou de gameplay, eu gostaria de recomendar a galera jogar no YouTube Luan Gameplays. Gameplays de qualidade. Você tem que falar mais alto. Fala, caralho. Deixa eu recomendar os meus. Então, bem, eu queria recomendar um jogo clássico que eu não comentei durante o cast, que é um jogo de Mega Drive, só saiu para o Mega Drive, não tem para nenhuma outra plataforma, que é um jogo chamado Comic Zone. Alguém já jogou esse jogo? Sabe qual é? Não. Caralho, eu sei, velho. É aquele, inclusive, da SEGA, que lançou pra celular agora, né? Eu não sei se eles fizeram um remake, alguma coisa. A SEGA relançou ele pra celular. É aquele que você, o cara desenha. Isso, que é a história de um cara que é um ilustrador. Ele trabalha com quadrinhos. Aí, no meio de uma tempestade de raios, eu não vou lembrar os detalhes, mas ele é transportado pra história em quadrinho. E aí, qual que é o legal? Por exemplo, ele aparece no quadrinho lutando, por exemplo, quando ele termina de bater no, nos vilões, ele vai mudar meio que pra próxima fase, ele pega na divisão do quadrinho e pula pra outra página, cara. É, e ele desenha os vilões também, né? Isso, cara, eu lembro que tinha um ataque especial que era muito legal, que você segurava o botão de soco, o personagem grudava a mão no papel da página e começava a arrancar um pedaço. Aí ele fazia um aviãozinho de papel, tacava nos inimigos, que era meio que um ataque desesperado, assim, dava até dano em você mesmo. Mas, cara, era muito legal, era já muito bonito, que tinha toda essa temática de quadrinhos, e tinha essas interações com a página dele virando, dele pulando de um quadrinho pra outro. Cara, recomendo Comic Zone. Você deve achar fácil pra emulador. É um puta jogo foda, cara. Não, ele foi, é o que eu tô falando. Ele foi relançado pra Android agora. Cara, eu vou atrás. Eu vou atrás, cara. Porque esse jogo é muito legal. Ah, e durante a história, o protagonista, ele vai meio que aos poucos se tornando um super-herói. Por exemplo, cada final de fase, ele sofre uma mutação rapidinho que mostra ele, tipo, de super-herói de capa, super forte, gritando, oh, yeah. E a ideia é que se você chega no final e você vira um super-herói no final, cara. Cara, ele falava isso, oh yeah, quando ele ia passar de fase. Cara, esse jogo era muito legal, muito difícil, viu? Não é um jogo fácil, cara, é um puta jogo difícil, velho. Fica aí a minha recomendação velha aí. É, o jogo que eu vou citar aqui foi um dos jogos que também marcou a minha infância e que marcou a história, toda a minha história de videogames, que, na qual eu me envolvi com jogos de videogame, é o famoso, que acho que ninguém lembrou aqui de citar, mas que eu acho que todo mundo jogou, o famoso Donkey Kong. Nossa, Nintendo, cara. Muito, eu nunca muito joguei. Legal. Cara, muito bom. Os três são ótimos de Nintendo. Nossa. O Zé não jogou? Quita ele da chamada aí. Não, o Zé não jogou nada. É um... O Zé jogou só a vida fora. Cara, eu fui... Olha, deixa eu passar uma verdade. Eu fui mais rebelde e joguei Donkey Kong no Play 1. Que eu tinha um CD que tinha 150 jogos, tinha Super Mario, tinha todos os jogos dentro. Caramba, a Júlia é subversiva, hein, cara? Caramba. Cara, aquela música, a composição do músico, os cenários, era tudo muito bonito. E o jogo, o gráfico, para o Nintendo, na época, até hoje, continuou bonito. É, era revolucionário. Eu tive uma ideia. Digue. A gente fala de jogo que a gente não gosta. É uma boa, deixa o Fred completar e a gente manda, é uma boa. Certo, eu termino aqui, aí o Fagner falou dele e aí a gente vai para jogos que nós não gostamos. Então, esse jogo, acho que eu não, o Donkey Kong Country foi de 94, mas eu não consigo lembrar a data do primeiro Donkey Kong. Se eu não me engano, o primeiro foi o que teve, inclusive foi o que lançou o Mario, né? O Mario do Mario Bros. Primeiro não foi em 80 e pouco? É isso que o Fred tá falando. Foi nos anos 80, o primeiro. Não lembro exatamente o ano, mas foi nos anos 80. Qual? O primeiro Donkey Kong. Que era quando o Mario aparecia a primeira vez, que não era nem o Mario, era outro nome, era o Jumperman, não era uma porra assim? Jumperman, exatamente. Sabe que tinha sido... Mas apareceu o Mario, cara! É a primeira vez que o Mario aparece, inclusive. Então, mas parecia o Mario, não tinha nada a ver. Ah, falando em jogo, vocês lembram do Detona Ralph? Eu não terminei ainda. O jogo dele tinha pra fliperama, se não me engano. Sim, tinha. Era do fliperama, que é isso que o Fred hoje tá tentando dizer. Ah, eu sei qual que o Fred tá falando, lembrei. Aí, tá, posso falar agora? Space Invaders. Tô tentando te ajudar, Fred, eu tô tentando, você tá vendo, cara. Tô vendo aí. Deixa o Fred falar, porra. Então, o que eu joguei foi o Donkey Kong, o que eu me apeguei foi o Donkey Kong Country 2, né? Que foi o 2, não, o 1, que foi de 94. Eu não cheguei a jogar o original, que é o dos anos 80. Mas, cara, até hoje o gráfico do bicho tá muito bonito e a jogabilidade era muito boa. Ele tinha um sistema de. Que era inovador, entre aspas. Pra mim era inovador, porque foi a primeira vez que eu vi, que era um sistema de checkpoint, que você quebrava um barril e a partir dali você, se morresse, continuava naquele barril. Né? Isso pra mim foi muito bom, porque até então, a maioria dos jogos não tinha um sistema de checkpoint. Então você morria, tinha que voltar a fazer a fase inteira, aquela coisa. E, cara, era muito divertido o jogo. Tinha um sistema de co-op, né? Que você ia com o outro parceiro, e aí, tipo, o macaco grande, que é o Kong lá, o maior, ele era mais pesado, então ele era melhor para você enfrentar os inimigos. O menorzinho, ele era melhor para fases em que você tinha que se pendurar em cordas. Fred, esse aí é o Kong 1, né? Porque no 2 é o macaquinho e a menina. E no 3 é a menina e um mongolzão. É, o macaco mongolzão lá, que era tipo um bebê. Não, mas é aí que eu tô me confundindo, porque o primeiro não pode ser, porque o primeiro é dos anos 80, eu não joguei ele. Então qual que seria? Esse não, não, é... o primeiro, assim, Donkey Kong Country, né, que a gente tá falando. É, falando do Super Nintendo, né, você tá falando do isso. jogo do Super Nintendo. Do Super isso. Nintendo, então é isso que eu tô falando, eu tô falando que eu joguei o Donkey Kong Country, o 1, de 94. Isso, Donkey Kong Country 1, 2 e 3. Pois é, eu joguei todos os três, né, o que eu tô recomendando aqui é o primeiro, né, o que eu mais gostei, foi o mais completo, um sistema de co-op perfeito. E galerinha Millennium aí, né, que for jogar esse game, cara, essa galera não vai suportar a primeira fase. Essa galera tá acostumada com contínuo infinito, acostumada com o jogo ser autorregulando pra dificuldade delas. Cara, não vai aguentar a primeira fase. Se você quer testar sua paciência, jogue Donkey Kong Country, cara, que você vai explodir a tela do... E lá ainda tinha o sistema de vidas, né? Você pedia que acabasse as vidas, você... Game over. Tinha game over. Hoje não tem mais game over, entende? Então, hoje você é infinito aí. Você vai jogando aí até... É que essa questão de game over, tipo, deixar você bem putão, né? Não, o game over é quando você morre, entendeu? É quando você não... O jogo não salva onde você tava. O game over, ele ensinava você a lidar com a raiva. com a frustração. Com a frustração da vida. Aí tá explicado aí porque tá tanto reacionado na internet essa molecada aí, ó. É tudo uma molecada que não sabe lidar com a frustração e a raiva. Tá vendo? Na minha época, você chegava estressado da escola e você ia relaxar jogando Donkey Kong. E você morria 50 vezes na mesma fase, você tinha que lidar com isso. Era muito irritante. E não tinha esse lance de, eu vou fazer aqui um código para eu avançar na história. Ah, eu vou comprar uma DLC para jogar outra fase. Não, ou você passava da fase, ou o jogo virava peso de papel. Era outra realidade. Recomendo muito para vocês aí, nostálgicos, quem tá ouvindo o podcast, que tiver mais de... É uma boa recomendação. 30 anos. Eu indico muito para quem, inclusive, tem mais de 30 anos, que vai, com certeza, viver essa época. É uma boa recomendação. Eu recomendo que jogue todos, né? O 2 e o 3, porque eles são complementos, né, do primeiro. Vai meio continuando mesmo. É, eles são bons também. É, deixa eu falar, então. Todos os jogos que eu falei, eu recomendo, né? Porque, se eu falei é porque eu gostei, porque tem um motivo para isso, né? Mas eu também não vou falar aqui que eu recomendo, sei lá, Witcher 3, porque isso já tá batido, né? Sei lá, eu recomendo. A gente tá nessa vibe nostálgica, né, de jogos aí final dos anos 90, início dos anos 2000, que pra melhor a gente já teve. Eu recomendo que os jogos de hoje em dia, os indies, né, cara, que, tipo Kerbal, né, Space Program, ou Blind of Isaac, esses joguinhos assim que estão vendendo bastante. O Limbo, tem o novo Inside, o Spelunk, Stanley Parade. Não recomenda jogos... Limbo, não. Pelo amor de Deus. Tá doido, é muito como bom, assim, cara. Gosto de Limbo? É bom, mas já pensou, já você tentou ver o jogo bugado? Não, cara, mas é um jogo indie, né? Ele realmente. Sim, eu tenho essa porra. Meu jogo tá bugado. Meu jogo, o save dele bugou. Então, tipo, eu morro na hora que começa a porra da fase, eu morro. É, reinstala essa porra aí. Não, mano, isso me deixa full putaça, cara. Porque então, tipo, eu fiz um progresso no assim jogo. Igual o Fred falou, esses jogos antigos, dos anos 90 aí, eles eram. Tinha game over, eram mais. Eu tô aproveitando essa vibe de jogos difíceis e antigos e eu indico esses indies. Tem um que eu esqueci o nome. Essa metodologia aí antiga e faz a gente ficar um pouco nostálgico um pouco. Eu não sei, tem um que é tipo de um... Acho que eu não sei se é um menininho, uma menininha de... Esse jogo é bem mais difícil que o Limbo e o Inside. Cara, eu não lembro o nome também, acho que é Nightmare, alguma coisa. É, Nightmare alguma coisa também, que eu sei. Peraí, mano, esse jogo chuva, é muito ruim. Não é muito ruim, ele é muito bom e é muito difícil. Não, então, é isso que eu tô falando. Esses jogos, indie... Meu, tem uma fase que é tipo assim, parece os gordão, né? Mano, os gordão, cara, eles viram tipo, sei lá, mano, começa a se rastejar pra te comer. Se você só sai correndo e tipo, imagina um mar de gordão atrás de você pra te comer. Papers, Please, cara, é o nome. Que você Você é um agente... A Purpose Please é muito bom, cara. Cara, é muito foda, cara. Você é um agente de fronteira, né, cara? Que você controla quem entra... E é um jogo irônico, né? Esse aí é aquele joguinho que o jovem nerd fica jogando lá no, com Azaghal, é esse? Sim, tem um vídeo deles jogando esse jogo. Esse jogo é bem legal mesmo, Paper Please. Cara, é muito foda. E ele é um jogo indie, assim, entendeu? E é um jogo que você não dá nada por ele. Você joga, você... Muito bom, muito bom. Então, agora vamos falar... Acho que eu recomendo que joguem jogos desse tipo. É, vamos falar os jogos que a gente achou um lixo. Queria fazer o jabá lá do podcast. Deixa eu convidar a galera que escuta aqui o LaranjaCast para conhecer o meu podcast que está começando. É um novo projeto, chama Trauma Pop. Se você quiser conhecer, por favor, entra aí, traumapoppodcast.tumblr.com. E o jogo que eu acho, sei lá, pior jogo de todos, cara. Justamente um joguinho que eu comentei agora há pouco, que eu li a sinopse, que é o Spider-Man Return of the Sinister Six, ou seja, Homem-Aranha e o Retorno do Sexteto Sinistro para o Master System. Além de ter essa sinopse porcaria, ridícula, eu lembro que esse jogo, ele tinha a jogabilidade dele era extremamente travada, para você fazer coisas, por exemplo, como se pendurar, ficar se balançando nas teias, era um negócio que deveria ser simples e básico, é algo super difícil de fazer. A jogabilidade, é que faz muitos anos que eu joguei esse jogo, mas a jogabilidade dele é muito travada, muito travada. E mesmo sendo um jogo de Master System, ele é um jogo que eu acho ele muito feio também, comparado. Por exemplo, eu tinha um outro jogo do Homem-Aranha, que eu acho que era contra o Rei do Crime, alguma coisa assim, eu não vou lembrar. Mas, por exemplo, a jogabilidade dele era muito mais interessante, era muito mais simples de você rapidamente... Vamos dizer assim, era mais intuitivo o jogo. Esse daqui não tem nada de intuitivo. É um jogo extremamente difícil, mas isso não que isso seja um ponto ruim, mas assim, é um difícil que eu lembro que eu não conseguia passar de uma fase que era simplesmente impossível. Principalmente porque os próprios controles, a própria jogabilidade não ajudava em nada. Então acho que foi um jogo que eu acho assim, muito mal desenvolvido. Acho ele, sei lá, não é um bom jogo, eu não recomendo. Eu tenho ele guardado, eu nem sei por que eu tenho esse jogo guardado, eu deveria ir pro lixo, mas fica aí a minha não recomendação. Acho um dos piores jogos que eu já joguei, o Homem-Aranha, o Retorno do Sexteto Sinistro pra Master System. Eu não sei, cara, eu não tenho, tipo, o pior jogo da minha vida, e eu não faço esses top pra definir qual que é o eu não tenho melhores e piores jogos, então eu soube aproveitar um pouco de cada, então eu não tenho jogo pior. Olha, não sei, puta, entendeu? Crítica social foda. Quero mandar uma polêmica aqui. Tipo assim, o jogo que eu vou citar, não é que o jogo seja ruim, é que eu apenas não gostei dele, eu não consegui me adaptar a ele, que é o Dark Souls, Dark Souls 2, que eu tentei jogar. Porque, se o Frank tivesse aqui, vocês iam sair no tapa. Não, é porque, tipo assim, eu como eu disse, né, eu comecei a jogar bem tarde, então, sei lá, o pessoal me recomendava, e então eu só saí meio que jogando o que o pessoal me recomendava, então era bastante coisa boa. Agora, pra o Dark Souls, eu tenho um amigo que, tipo assim, ele me recomendou pra caralho que eu jogasse, sabe? Daí eu baixei o Dark Souls 2 pra PC e tal. Eu joguei, cara, e é sério, eu não consegui lidar com os controles. Tipo assim, eu ouço o pessoal falando da história, da lore do jogo, eu penso, putz, cara, que negócio da hora, tá ligado? Mas quando eu jogo, cara, tipo assim, sei lá, cara, não me desce legal. Tipo assim, é um jogo que eu mesmo jogando, eu não sei o que fazer, tá ligado? Não tem uma coisa bem definida do que eu tenho que fazer. É meio como a vida, tá ligado? Isso me deixa meio angustiado e eu não gosto disso. Cara, eu lembrei de um jogo aqui que eu detesto. League of Legends, cara. League of Legends eu nunca joguei, cara. Então eu não vou dizer que eu detesto. Não tem como, eu tenho asco. Não vou falar o mesmo do Dota, porque eu nunca joguei o Dota 2. Né? Olha, o LoL, ele não tem problema. Ele é tipo assim, é um jogo bom, mas, né, aquela questão de... Como eu posso falar como jogadora? Que os jogadores são muito tóxicos. Cara, eu vou citar então aqui. Tá aqui um jogo que eu quero cagar e tô segurando aqui. Tá aqui um jogo. Nossa. Que é do PlayStation 2. Eu queria citar outro, mas vou ter que citar essa merda. Que é do PlayStation 2, que ele veio no embalo do filme, que é o Bad Boys 2. Vocês conhecem? Eu conheço o filme, mas só que eu nunca joguei. Então, o jogo, cara, é ridículo. Eu peguei pra jogar pra PC na época. Assim, ele é pra... Eu joguei a versão PC, nem sei se foi lançado para outras plataformas. É, tipo, não é nada demais, né? O jogo, ele roda com 128 MB de RAM. E eu não tô criticando aqui a parte técnica do jogo. Apesar de que ele é muito inferior a vários outros jogos anteriores a ele, né? Mas, enfim, tô questionando essa parte. Mas o jogo é muito travado, cara. Não faz sentido. O jogo, basicamente, ele começa com você no restaurante atirando em todo mundo. E a mira, ela... Ai, cara, o que tem pra falar desse jogo, cara? Que jogo irritante, que jogo ruim, bicho. É ridículo. Não. Pra que eu citei esse jogo? Não queria nem lembrar dessa merda desse jogo. Como eu falei, meu pai gosta do Prince of Persia sem ele, Diego, pelo amor de Deus. Não, tô quieto aqui, eu tô me segurando. Meu pai gostava desse e do God of War. Na moto, meu, o cara quase perdeu a cabeça. Vai nessa porra aí logo, cara. Tá porra. É, vamos. Chegou a pistola. Vai, sem vaselina. Aqui é assim. Como eu não manjo nada de jogos, eu tô aqui só pra escrotizar mesmo. Mas por que que eu iria interromper? Não tem nome enquanto não for publicado. Tá, é uma verdade, tá. Você vê que o Fagner é boa gente, porque ele não fala Mortal Kombat, ele fala Mortal Kombat. Gente. Exato. Mortal Kombat. Corta tudo que eu disse sobre ele. Tá bom? Deixa eu te cortar, porque eu tô com um negócio na mão que eu ia citar aquela hora que eu falei que ia pegar o cartucho do Homem-Aranha. Com a mão, né? Você não andou por onde eu andei. Fazendo morta. Ah, o capivara. É, o homem capivara. Capivara. Eu tô tão acostumado a ouvir God of War que eu nem faço a correção, tá ligado? É que eu sempre escutei God of War, aí manda um... Quebrei você, ele é um grego, mas ele fala inglês, acabou, velho. Os deuses, vem falar inglês, né? É, porra, você tá louco, cara... Então, o senhor Fred gosta de... Caraca, Life is Strange, Beyond Two Souls, Heavy Rain. Deixa eu ver. Alice Madness Returns. Júlia? Nossa, a Júlia chegou na raiva, tá ligado? Chegou. De verdade. Tô aqui desde as 11 horas. Já falei. São merda, mano. Para, gente, é mó legal, cara. Vai se fuder. Cara bacana, sabe? Cara. Cara, eu vou ter que. Na pica branca. Ela queria ter duas bucetas. Você tá na branca e na pica.